E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre... Mas quer um supositório? Tomou um Death Note agora, mané. Com essa cardíaca que morreu gravando. Os Jogos do Trono. Jogos do pra Trono. Quem não sabe, tá dando mole, é Salvador aqui e tem Copacabana. Você pegou de surpresa. Tô cagando e andando. Gávea 1. Quem é o Gávea 1? Desculpa, peraí. Ok. Então, semana que vem a gente vai gravar sobre os melhores jogos pra se jogar durante a gravação do podcast. Boa, belo tema. Tem que chamar o Mesh Splinter. Os melhores jogos para se cagar enquanto você joga cagando. Exatamente. GTA 5. Enquanto você grava cagando. Gávea 2. É assim que se joga. Achei fraco. Contagem. Lave as mãos depois de usar o banheiro. Não. Achei muito fraco. Eu só digo uma coisa. Lave o pinto é hardcore. Como assim, meu irmão? Lava o pinto, você mijou, caralho. Lógico, mas ainda assim não é uma coisa que depois, você dita. Depois que eu mijei, não, porra. Ou cagou. Peraí, para. Tem que secar. Vamos discutir. Falaremos sobre isso. Porra, que papo é esse? Vai. São Paulo. Tamo aí, cagando. Cagando e andando. Caralho, isso aí. Peraí. No caso do Nini, cara, é tipo São Paulo, Nova York. Eu cago tipo, em qualquer lugar. Caralho, meu irmão, já carimbou o mundo inteiro essa porra. Jaconé. Onde der? Jaconé. Ou já conta. Novativamente. Nessa semana, todo mundo junto. Recurso. Traz a mexa. Depois de Deus. Chimeio. E aí pessoal, aqui é o Léo Sanches e o meu jogo pra jogar cagando é Final Fantasy Tactics Advance. Quando eu era um moleque garoto com GBA recém comprado, esse era o meu único jogo. Um jogo bonito, um jogo bem feito, um jogo formoso, mas porra, aquela tela de GBA era escrota pra caralho de enxergar. Menos no banheiro, o cômodo era o mais iluminado da casa. Eu vivia lá dentro, sentado naquela privada por horas. A minha família deveria achar que era puberdade, mas não, era o primeiro contato de um moleque com um jogo de estratégia por turnos. Valeu pessoal! Olá, seus funkeiros do Baixo Frente Soco, aqui é o Adoludo. E o jogo perfeito para se jogar cagando, principalmente naquele dia que você estiver com uma prisão de ventre do caralho, é Corpse Party. Por quê? Porque o jogo te dá muito medo e você vai cagar de muito medo. E é isso aí, um abraço por trás. Fala, seus funkeiros malditos, beleza? Aqui é o Peralto, que participou do Boteco dos Ouvintes e etc. E eu queria dizer que o melhor jogo pra se jogar cagando é o WS to Die ou qualquer outro genérico cópia dele pra outras plataformas, tipo Windows Phone, que não tem ele. Porque ele dá vários momentos de tensão e te deixa nervoso e é muito bom em momentos que você realmente precisa se concentrar e ficar nervoso pra fazer aquela merda direito, se é que vocês me entendem. E é isso aí, eu acho que é o melhor jogo que tem pra se jogar cagando. E é isso, valeu, falou. Fala galera do Baixo Frente Soco, aqui é o Cleiton Munhoz e o jogo perfeito pra você jogar quando você tá passando um fax pro Tietê é Pac-Man Championship Edition para PSP. Sim, porque jogo para você jogar no banheiro tem que ser jogo de portátil, né? Você não vai levar um Super Nintendo pro banheiro. Bom, esse jogo eu escolhi porque a máxima duração de uma partida nele é 10 minutos. Você vai jogar, você vai fazer sua pontuação, tentar o seu hair score, se divertir pra caramba, ouvir uma trilha sonora foda e vai se aliviar também. Bom, espero ter ajudado, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Fala, baixo frente soqueiros, aqui é o Nicolas Mateus e eu vou dar minha contribuição para os jogos, um jogo que você pode jogar cagando. É esse, né? Enfim, Bravely Default é a minha indicação, simplesmente pela mecânica de retirar as batalhas do encontro aleatório. Assim você pode fazer exploração das dungeons com calma, sem se preocupar com os monstros. E também você pode fazer as batalhas automáticas, aumentando também a questão dos encontros aleatórios. E na batalha automática você repetir o mesmo processo que você fez no anterior, ok? Valeu! Meu nome é Marcelo dos Anjos e o jogo que tá sendo pra cagar é o Pack Cage Reading, ou seja, lendo embalagem. Pois quando a natureza chama, às vezes você precisa de apenas uma embalagem de shampoo e letras pequeninas para o modo hardcore ou legíveis para o modo easy. Black Onyx. Posição privilegiada aqui, que eu consigo enxergar a TV do meu quarto, cagando aqui do banheiro. Então eu posso jogar Play 3 tranquilo aqui, cagando. Então o que eu gosto de jogar de vez em quando é pegar um Marvel vs Capcom 2, um jogo de luta ali que é rapidinho, e jogar durante uma cagada. É isso aí, valeu galera do Baixo Frente Soco. Fala galera do Baixo Frente Soco, aqui é o Marcos Bey, eu sou daqui de Minas Gerais, eu não moro em Belo Horizonte igual o Daigo não. E eu acho que o jogo, pelo menos é o que eu jogo atualmente pra jogar cagando, é o The King of Fighters 2012, eu acho que é esse o nome, pra Android e iOS, que é basicamente uma versão do The King of Fighters 13 de 360, só que pra celular, e é que eu fico treinando os combos aí, beleza? Valeu galera! Fala galera do Eu Gosto de Jogos e Ouvintes da Justiça, aqui quem tá falando é o Ivolzinho e eu também vou contribuir aqui com esse programa das reviews de Game of Thrones. O jogo pra jogar no Trono de Ferro que eu vou indicar aqui é o Marvel Puzzle Quest. Ele é um jogo naquele estilo de Match 3, como os clássicos Candy Crush, Bejeweled, né, como ficou mais conhecido. E ele tem elementos de RPG também. Nesse jogo você batalha contra os seus inimigos utilizando aquela mecânica de combinações do Match 3. E essas combinações maiores causam mais dano e elas também podem armazenar recursos para você utilizar golpes especiais. Como, por exemplo, se você juntar 9 pedras vermelhas, você pode usar um Optical Blast com seu ciclope. Esse ataque ele vai destruir um bloco de pedras do tabuleiro, além de causar uma quantidade de dano diretamente no grupo inimigo. É um jogo divertido para aquele Flash Kagos, e nele você pode jogar com seus vilões, heróis favoritos lá do mundo Marvel, e eles vão desde os clássicos Homem-Aranha, Venom, até uns mais undergrounds, tipo Guardiões da Galáxia, que ficaram mais em evidência agora, e o Sentinela e Vazio. Bom, galera, essa é a minha indicação, um abraço, e a gente se vê lá no jogo. Diversão da vez! Ah. Você quando mija, primeira coisa, tem prepúcio? Tem prepúcio, eu não sou judeu ainda. Quando você mija, você... Na primeira eu só queria um pivoto. Você arregaça o prepúcio ou mija lá no prepúcio e mesmo foda? Cara, varia muito do meu primeiro do estado de rigidez do meu pênis. Segundo, o estado de espírito, sim. E você passa o papelzinho de higiene depois pra secar? Muito raramente, cara, só se eu for travar. Porra, coisa assim. Porra, não, olha só, não, isso é importante pelo seguinte, olha só. Qual é o tema do Bate Frente Soco? Tem que secar. Primeira coisa. Enfim, hoje não tem nenhum judeu aqui, mas o Nini, pra propósitos de mijação... Serve porque ele teve fimoses lá com 3 anos de idade. Então... Não 3 anos, mas com 7 era por aí. É, então ele não lembra. Ele não lembra como é que era ter prepúcio. Sabe o que é um prepúcio? Lembra o que é prepúcio? Ah, sim, eu lembro, eu conheço a palavra. É, então, ele lembra exatamente. Das aulas de ciência. É. Então o Nini é o judeu de nascença aqui nessa edição. Eu e o Clerado somos os judeus convertidos. Fomos convertidos. É, eu e o Clerado somos convertidos. Tu é defo também, Clerado? Só tem fimótico aqui nesse chat, cara. Ele e eu não foi filmado, não. Mas o... Eu fico sabendo do pau do outro, é foda. O resto aí é tipo... Se o seu não foi fimótico, por que caralho você cortou seu pau fora? Recomendações médicas. Caralho, chegou um médico e falou assim, aí, pera. Ai, meu irmão, por que você não corta seu pau fora? Cara, tipo, se o meu médico recomendasse que eu cortasse meu pau, eu ia falar, pô, cara, não. Agora você fala assim, pô, se você não cortar o pau, você vai desenvolver câncer de, sei lá, de... Moleque, um dos boquetes mais fodas que eu ganhei foi com essa história. Eu cheguei lá, tava com a menina e falei, não, pô, porque o médico fez a operação aqui, só que ele queria tirar tudo fora de uma vez, né? Queria tirar o freio e tal. Ela, o que é o freio? Aí eu botei o papo fora. Não, o freio é isso aqui. Aí pronto, já tava chupando. Tá, entendi. Mas o... Belo baguete. Então tu não é fimótico. Não teve a mesma operação. É tudo fimótico, tu é tipo, cara, um terceiro, entendeu? Maluco. Tu é tipo, sei lá, o meio do caminho, sacou? Isso é tudo fimótico e rustido, na minha opinião. É, tu é milímetro prepucial. Sei lá que porra é essa, mano. Beleza. Tá esquisito, mas vai se fuder. Nos anos de hoje, nos anos de 2015, porque eram anos 70, 80, 90, e depois virou o quê? 2000, 2010, a gente tá nos anos 2010. No mundo moderno, é muito comum você levar o entretenimento até a sua cagada. O entretenimento te acompanha no ônibus, na fila, no trabalho e, por que não, na hora da bela cagada. Isso. Então, é muito comum hoje em dia você ter seleções de diversão. O cachorro do Trindade também é se divertindo? É ele que tava mordendo o pai. É muito comum você ter seleção de diversão para acompanhar o seu ato de defecar. Então, Ilapso, fale-me um pouquinho sobre o ato de jogos da caganeira. Ah, achei crente que a gente ia falar de cocô primeiro, que é uma coisa muito mais divertida, necessidade humana fundamental. A gente chega lá falando sobre isso. Cara, olha só, eu tava pensando esses dias no que eu fazia enquanto eu cagava antes do PSP, do DS, etc. Turma da Mônica. Eu cheguei a uma conclusão, que provavelmente deve ser a mesma do Daigo, por exemplo, pelo menos, que é tipo, ia ler gibi. Sim. Seja a Turma da Mônica, não, não, não, não, não, não, não, não. Lê o verso do shampoo. Ah, é verdade. Caralho, meu irmão. Caralho, sabe, até hoje, que às vezes esquece o celular, entendeu? Puta merda, brother. Eu preciso sofrer por muito tempo. Mas o senhor Eternidade e o Nini, eles têm um problema médico, né? Que às vezes não dá tempo de tipo, vou ali pegar uma diversão. É tipo, vou não cagar nas calças, meu irmão. É diferente. Tem que seguir em alta velocidade no local. Tem que ser, tem que mandar o flash. Mas. Sentou-me, já cagou. Mas o. Tava lembrando dessas porra. Porque teve uma época muito específica, daquele meados dos anos 90, que tinha o Apollo, o Tetris, né? Apollo. Que era tipo a parada do banheiro. Aquaplay, não é? Que é Aquaplay, cara? Aquaplay. Minigame de Tetris, porra. Gelado de água naquela porra. Ah, não. É tipo aquele Brick Game. Tá falando? O Brick Game, o Brick Game. Pode crer, isso aí. O Brick Game, entendo. É, Brick Game. Porque ele falava Apollo, porra. Não lembra o que ele falava? Tinha o tal do Apollo. O Brick Game, que eu tava tentando lembrar essa porra desse nome. Que tu podia lá jogar o Tetris, não sei o quê. Mas essa bosta era de pilha e o cara é 4. E eu lembro que nessa mesma época teve o ioiô da Coca-Cola. Aí eu lembrei que, tipo, eu já fui muito cagar com o ioiô, meu irmão. Cara, essa história vai ser boa. Vai, continua. Como é que você tá, vai. Cara, eu nunca enfiei o ioiô na base nem nada, não, brother. Cagada só tô acrobática. Falando, beleza, só tô falando que eu já caguei com o ioiô. Teve nada demais, assim. Mas é, acabou a história aí? É, cara. Caralho, pô, não. Vocês criaram uma expectativa, então, caralho. E lá, inventa aí alguma porra, pelo amor de Deus. Aí uma vez eu fui mandar aquela... Aí eu fui mandar aquela manobra de ioiô, sabe qual é? Que tu dá a pirueta por trás do sovaco. Aí fez a cama de gato na hora de cagar. Fiz a cama de gato na hora de cagar. E aí, meu, o que passou no meu cu não foi a porra do papel higiênico, não. Foi o ioiô, mano. Assim que eu perdi aquele ioiô prateado da Coca-Cola. Descobri um novo prazer na vida. É, mas durou pouco. Durou só, tipo, o verão de 96. Mas aí a parada é o seguinte, mano. Aí, o que a gente fazia, cara, quando não tinha essas porra pra cagar, sabe qual é? Tu ia ler um jornal? Cara, sabia que você pode também se concentrar no seu cocô, tipo, no prazer não, de cagar? Não, pode. Não, cara. cara. Próximo. Não, cara. Não, não é maneiro, cara. Mas, cara, tipo... tem umas cagadas que é tão boa. Tem várias. Várias. Mas aí você mistura. Então, o cu, então, também. A diferença é vetorial, porra. Sair e entrar. Sim, dá, a gente já falou sobre isso. Lembra aquela filosofada foda do tipo, se cagar é dar o cu pra dentro? Dar o cu é cagar pra fora, né? Mas isso é pra verdade, cara. Ai, caralho. E, cara, nossa, e olha só, não há nada de errado em você dar o cu desde que quem te coma não seja um homem, entendeu? Isso é verdade, é verdade. Ah? É verdade. Sim. Não, todo mulher tem dedo também. Mas, o enfim, se você for heterossexual, aí cada um dando seu cu. Strap-on, é. Ai, é. Ai, que hétero! Ai, ai, não, não, inferior. O strap-on não pode, porque o strap-on simula o falo masculino, entendeu? Entendi. Ah, aí você tá... Bom, mas eu falo o seguinte. Fala o seguinte. Antes da porra do entretenimento digital banalizado, o que cada um de nós fazia ao cagar? Eu lia gibi. Eu também. O Daigo também. Você tá todo mundo lia gibi aqui? Eu lia gibi da Mônica só. Mônica. Eu lia putaria também, mas era mais raro. Putaria. Eu fazia coisas importantes do banheiro, não só gibi, como livro também. Entendi. O Daigo lê muito rápido, então faz sentido. Até hoje eu leio cagando, às vezes, livro. Entendi. Duvido, senhor Renato, duvido. Eu leio um livro. Você lê a primeira frase, fecha o livro, dá descarga, não se limpa. Mas aí... Sim, é verdade, mas eu faço isso. Mas aí depende do ser humano, que, por exemplo, uma parada que eu tava até falando com os moleques aqui, o de Jesus que até falou, cara, não quero mais apertar a mão do lápis, que a parada que eu falei é o seguinte, pô, vou cagar com o videogame? Não, eu jogo até o cu ficar seco, mano. Isso aí. Tipo, aquela parada de ficar nojento, de ficar, de sair pelo junto com a porra. Pera aí, como é que é o negócio? Meu irmão, eu fui cagar jogando, esqueci da vida, velho, tô lá cagando meia hora. A gente falou isso no episódio de Angry Birds. Acontece quando você vai sentar pra cagar, você caga um cocô fresquinho ali. Fresquinho, tranquilo. Fresquinho. Pra você se limpar, você passa o papel higiênico, ele limpa numa boa e beleza. Isso. Mas se você ficar tipo uns 40 minutos sentado ali jogando e esquecer da vida, quando você for limpar, você vai passar o papel higiênico e não vai sair nada. Só que não quer dizer que a sua bunda tá limpa. Cara, vou dar uma dica aí pra essa galera. Você vai lá, limpa a bunda e depois você continua o jogo. Não. Melhor. Não. Você passa 20 minutos depois no bidê. Bidê. Quem tem bidê hoje em dia, caralho? Que moleque francês, cara. Caralho, não tem bidê na tua casa? Tem bidê na tua casa? Eu acho que ele bebe água do bidê, cara. É, tem bidê na tua casa? Não reparei. Quem tem bidê hoje em dia, cara? Alguém mora em Paris aqui nessa porra? Bidê, pô, cara. Mas eu era uma criança muito inocente, cara. Tinha, tipo, bidê na casa dos meus avós e eu usava o bidê pra lavar o pé. Eu falava, ah, legal, o bidê é pra lavar o pé. É muito fácil lavar o pé no bidê. E eu nunca pensei que meu avô enfiava o cu naquela porra que eu lavava o meu pé. Até aí. Nunca usei pra isso. Eu aposto como o cu do seu avô era mais limpo que seu pé. Nunca usei. Fácil, com certeza. Mas, aí, sabe qual é a parada? Eu fiquei sabendo, lá no Jabão, terra de Wado Ludo, que tem uma amiga nossa que mora lá, né? Que estudou comigo com o Nislimigo, com o Mestre Pinter, etc. Peraí, terra de falou que você falou? Do Ludo, meu ídolo. Guado. Aí, lá no Japão, não tem mais bidê, porque não cabe nem vaso sanitário nos banheiros lá, tudo que é pequeno. Porra, o vaso gira pro lado contrário, moleque. Gira pro lado contrário, mas isso aí é física, né? Mas aí o vaso tem uma mangueirinha que já vai direto no cu do japonês, sabe qual é? Que dependendo de onde você... Sério? Tem sim, cara. Pô, Simpsons, cara. Tem tipo um plug anal? Tem um plug anal pra jogar aguinha no teu cu, mané. Parada sinistra, brother. Parada sinistra, mané. É tipo, toda vez que você... Se você chegar desavisado no Japão, sentar pra cagar, tu é estuprado. Tô estuprado. Violado. Não, mas você tá com o rape na privada, meu irmão. Eu acho que você tá dando muita ênfase aí ao ato de ser estuprado. É só uma paradinha entrando no seu cu, cara. Relaxa aí. É de boa, cara. Calma. Cara, olha só. Sabe que lá no Japão tem um bullying institucionalizado chamado Kancho, que aparece toda hora em mangá, não sei o quê. Que é criancinha já faz essa porra, desde a pequeno. Pistolinha, né? A pistolinha no cu do outro, do coleguinha, sabe qual é? Ah, tipo, o cara. Mil anos de dor. É isso, é? Não, não. Mil anos de dor, né? Sem nada, tá? Sem anotação aqui nesse meu podcast, por favor. Narutação? Tem alguém falando de Naruto aqui no podcast? Se entregou. E o Akushou dessa porra, cara. Caralho, o cara se tá. Não é Mil Anos de Dor, contudo, o nome. Qual é? Onde que é Mil Anos de Dor? Mil Anos de Dor é do Naruto. Sei lá, nunca vi Naruto dublado. Mas a parada é tipo, faz aquela pistolinha com os dois dedos assim, aí chega no coleguinha por trás e grita Kancho. Criancinha faz essa porra já, é institucionalizada essa merda. Mas peraí, pode fazer com mulher que não é a série. Cara, não sei. Não, mulher da Zika. Ah, mulher da Zika. Sei, cara. No Japão esses valores são diferentes. O Faust faz e foda-se. Não, mas por que, cara? Por quê? Quer dizer que eu posso estar tranquilo chegando no meu trabalho. Pô, chefe, desculpa, eu cheguei atrasado. Ele, desculpa não. Cancho! É tipo essa parada, é institucionalizado. Ah, qual foi o problema, brother do cara, ele tá querendo fazer isso aí, cara. É só um lance meio de amizade, assim. É só uma dedadinha no cu, galera, relaxa. Esse é um lance meio de amizade. É, lance meio de amizade. É, pode crer. Caralho, confio que o seu cu não vai deixar o meu dedo uma bosta de imunda, sacou? É uma parada tipo essa, assim. Eu confio que seu cu é limpo. Eu vou colocar os meus dois dedos indicadores no seu cu. Eu acho, pelo... cara, que você tá pensando demais sobre a situação. É só, pô, vou enfiar o dedo no cu do cara aqui porque é engraçado. Tá bom, pode ser, beleza. Aceitei. Okay. Aceitei. Então aceitei. Terminou o podcast, né? Terminou o podcast, vambora. Deixa eu cagar. Toca o Sonic aí. Vamos cagar. Mas. Toca o Sonic nessa. Então vamos falar de jogos pra jogar cagada. Primeira coisa que é o mais básico e eu acho que é o level 1 de você jogar cagando é celular. E eu acho que um ótimo jogo que eu quero recomendar pra você jogar cagando é Cavaleiros da Pen and Paper. Pro papel e da caneta. Papel caneta. Por quê? Por quê? Senhor Eternidade, você jogou Knights of Pen and Paper? Eu nunca joguei Knights of Pen and Paper, deveria? Deveria. É um ótimo jogo. Muito bom. Um joguinho de RPG de turno que simula um jogo de RPG de mesa dentro do seu celular. Eu já ouvi falar, mas eu nunca. Mas já ouvi falar, mas não joguei também não. E é brasileiro. Muito divertido, muito interessante. E é ah, um jogo eu vou jogar só porque é brasileiro. É? Agora é brasileiro. Não, você não pode ser, você pode fazer isso. Você não vai jogar só porque é brasileiro, não. Vai se fuder. Você vai jogar porque é um jogo que você consegue jogar maneiro por uns 10, 15 minutos. Que é o tempo que você pode se focar ali pra cagar de boa. Você não, é pessoa normal. Mas é que tá. O Sr. Eternidade e o Nini, o papel social deles aqui no programa é tipo: pessoas têm diferentes tipos de cagada, né? Tempo de cagada. Tem 4 cagões, tipo, pra default aqui e tem os 2 flash cagos, sabe qual é? Isso é importante pra dar a pontuação, ó. Cavaleiros do papel aí, cara, você pode, papel e caneta, você pode jogar ele em 5 minutos, de boa. Menos 5 segundos até... também, o flash. Ainda mais grindando. Cagar, né? Cara, minha média de cagar, contando limpar a bunda, deve ser 4 minutos. 4 minutos? Não é tão flash o meu assim. Varia. O bom é que não, você... Eu tô falando média. Tu joga Hearthstone. Jogo. O Hearthstone é muito bom pra jogar cagando. Tu já mas jogou... Mas é meia hora, né? É uns 20 minutos, vai. Não, você pode depende da jogar, partida. Cagar e depois você continua. Continua. O Hearthstone pode ser aquela cagada, tipo, acabei de almoçar. Tipo, sabe o cara que caga depois de almoçar? É, sou eu. É aquele perfil do cocô, que é aquele cocô, tipo assim, não, preciso tomar aqui um tempo, ter um ritual. Não, mas vai tem uma diferença aquela... muito importante, Quando você joga o Knights of Pen and Paper, é um jogo single player. Então, quando você quer se limpar, você pode simplesmente repousar o celular no chão, se limpar, pegar não, o celular chão, e voltar à atividade. No chão não, como cara. Você não faz isso no chão. Você não põe o celular no chão do banheiro. Claro que põe. Quando você tá cagando em casa. Se tá cagando, você tem que colocar, cara. Em casa? Peraí, se for no trabalho, você bota onde? Na cueca? Você bota? Não, depende do seu trabalho. Se você trabalhar no Maracanã... Se for no trabalho, eu boto no bolso. Ah, entendi. Não, se for no Maracanã, não caga. Se for no Maracanã, não caga, brother. Tá fudido. Ah, caga sim. Se eu tô em casa, eu tô pelado. Você pode ou não. Cara, pessoas como eu não têm essa possibilidade. É verdade. Mas não é legal, não. Nenhum estádio, Knights of Pen and Paper é um jogo single player que você pode simplesmente repousar no seu turno ali, terminar de se limpar. Hearthstone é um jogo que você limpa o cu com a mão direita e continua jogando com a mão esquerda. Tá, não, faz sentido, tudo bem. Você pode jogar até com o nariz. Mas olha só, o Hearthstone pro banheiro de trabalho tem uma parada. Por exemplo, lá no meu trabalho, não pega internet no banheiro. Porra, aí é foda. Caralho. Eu trabalho lá. Aí é foda o problema. Cagar no banheiro do trabalho quando não tem internet, porra, tu não pode nem responder o WhatsApp, moleque. Não, brother, mas aí é... Você pode nem Facebook atear. Não, de preferência não faça isso, porque tem os amigos de trabalho que estão lá trabalhando, não sabem onde tu tá, e tu tá lá postando foto no Instagram. Tá cagando, filho da puta, caralho. É óbvio. Se explanar, porra. Sem necessidade. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. A parada do problema é o seguinte. Mas peraí, qual o problema de saber que você tá cagando? Não, nenhum problema. Mas às vezes você quer dar. Eu vou contar a história de um. Então, deixa eu fazer um parênteses. Às vezes você quer dar. Uma história. Aí o Nini. Vai contar a história minha, né? Vai lá. Não. Vou falar que você conhece a pessoa, porra. Tem um camarada nosso lá de São Paulo também, o Black Dragon, que o maluco fazia o seguinte, ele trabalhava num banco, não vou falar qual, mas o maluco trabalhava num banco. Ele era o analista de sistema fodão lá de um banco brasileiro. Não vou falar qual, Itaú. Não, Itaú, não. Não, é o vermelho. Aí, 50%. 50%. Ah, não. Brasileiro. Bom, enfim, entreguei. Né? Santander não é brasileiro. Mas o... E o cara derrubou o banco. Tem uma vez. Mas aí, beleza. Aí na época tinha Pokémon foda-se pra DS, tá? Esse maluco, ele, tipo, terminava as coisas dele muito rápido, ele era o melhor programador da parada. Aí ele, dá tempo de jogar um Pokémonzinho. Só que, tipo, não vou explanar aqui no meio da baia do monte de filho da puta trabalhando e eu terminei pra jogar Pokémon. Vou cagar. Então, assim, no trabalho, ele tinha fama de ter um colon frenético, furioso. Mas na verdade, se você chegasse no banheiro, valia muito a pena. É, e botasse aquele ouvidinho naquelas portas de madeira, assim, de banheiro de trabalho, tu ia ouvir aquele barulhinho no volume mínimo, assim. Quem nunca fingiu que foi cagar no trabalho e deu uma cochiladinha, que atira a primeira perna. Mas meu amor, cochiladinha é foda no banheiro, brother. Mas olha só, o maluco ficou 1h20 jogando Pokémon, porra. 1h20? Porra, ele ficava numa cagada violenta ali. Ninguém te confiou dele, não? Cara, tá lá até hoje, cara, pelo tava que eu sei. Tava brindando pra pegar Elite Four nervoso. Nervoso. É só ele sair suado, cara. só sair suado. Fazer uma flexão lá dentro. É, fazer uma flexão. Tira a camisa, quando você tira a camisa, a porra fica séria. Tira a camisa. Ó, peraí. Desde o começo da gravação, acabamos de receber $3 no Patreon secreto. Mas mais gente descobriu aí o Patreon secreto. Parabéns. Gostaria de parafrasear a nossa página do Facebook, que diz, dois pontos. Cada vez que o Patreon secreto do Baixo Frente Soco é descoberto, uma gota de Black Onyx é vertida em lágrimas da brodagem. Obrigado. Arran. Belíssima frase. E o Knights of Pen and Paper? Então, Knights of Pen and Paper é um joguinho legal que você pode parar, se limpar. É um jogo de turno de RPG, como se fosse RPG de mesa. Então, ele é na medida certa, porque se você for jogar muito tempo, você acaba enchendo o saco. Então, ele fica no timing da sua cagada. Parece que ele foi feito pra cagar. Parece que é Knights of Toilet Paper Pen. Toilet Paper. Bom nome, cara. Parabéns, cara. Manda um e-mail aí pra pegar uma empresa. É a mesma do Thomas Quaid, né? Behold. E aí é aquela parada do o cara que faz. Que vende doce no trem, né, cara? Porra, que é a diversão da sua cagada. Diversão da sua cagada. Lembrando que a gente tá falando do nível 1 da jogatina na cagada, que é o celular. Existem outros níveis de inseto na cagada. Falaremos sobre isso. Mas, enfim, tipo, você tá. Caralho, o que eu ia falar mesmo? Ah, lembrei. É importante pra uma empresa você saber, entender e compreender o seu público-alvo, entendeu? Então eu acho que é ótimo pra eles saberem que o jogo deles é perfeito pra cagar. Porque isso é uma empresa que faz jogos pra nego cagar. Aliás, eu acho que isso é um ótimo marketing. Eu acho que quando você pode brincar com isso, às vezes. Não é nem ofensiva. Tipo, vamos cancelar esse podcast agora e fazer um jogo pra Nintendo, se quiser, vai platinar essa porra, fazer um jogo do Wario sobre cocô e vai ser foda. Vai ser o maior jogo do cara, mundo. Cara, mas pior... Um jogo do Mario onde ele tá no estômago do Bowser? Não, mas não, sério, se a gente fizesse um joguinho pra celular, anota aí, galera, o vídeo Baixo Frente Soco, querem empreender, querem ganhar dinheiro, faça um jogo pra celular em que a campanha de marketing é voltada para jogar cagando. Nossa, só tudo... campanha de marketing. Todo jogo, seu gameplay, todo e as habilidades tem que ser voltado a jogar com a mão vai só. Vai ficar cagando. Viral na internet e vocês vão ganhar rios de dinheiro mesmo se o jogo for uma merda. É, e aí os eventos... quanto mais for uma merda, mais sentido vai ter. É, se o jogo for uma merda, vai ter temático até nisso. E aí você pode ter eventos, você pode ter eventos diários e tipo, você pode perguntar pra pessoa, quantas vezes você caga por dia? Ah, duas, caralho, uma, caralho, zero. Rede e social aí... de cagar. Bora fazer uma rede social. Bora. Você só usa quando tá cagando. Facebook. É, mas já não fizeram um Instagram de merda? Instagram, não, tem não, vários não, não, Instagram não, de Instagram, merda. Instagram, uma coisa assim. Não é pra botar foto de merda, é pra você só usar quando estiver cagando. Então, tipo, são pessoas se conectando enquanto cagam. Eu tô falando isso em pé, de tão empolgado que eu tô. Não, senta aqui pra cagar em pé é foda. Mas parada... É tipo um chat pra você se comunicar. Ih, caralho, pronto. Quem já cagou em pé? Cara, deve ser caralho, muito... Cara, eu já caguei em pé. Não é agachadinho, né? É tipo em pé mesmo, reto. Não, olha só. Não, peraí. Porra, agora eu vou ter que acordar essa viada. Que bosta. Quando eu era pequeno, tipo... Peraí, cara. Olha só, isso é importante, cara. Porra, é material pra zoar o amiguinho pro resto da vida. E isso sou eu, ainda por cima. Me explanando. Quando eu era pequeno... Eu acho que tem foto dessa porra ainda. Cara, quando eu era pequeno, assim, tipo um ano e pouco, já a idade de pinico, assim, meu irmão, eu não queria sentar pra cagar na porra do pinico, meu. Eu queria cagar em pé. Só servir em pé. E era papo assim, de só servir em pé e, tipo, não podia ser no banheiro. Queria cagar na sala, meu irmão. Quê? Sacou? Família lá dando chacrinha, não sei o quê. Falou, eu quero cagar. Falou, vai, deixa esse moleque cagar aí pro chacrinha e vamos continuar vendo essa porra. E eu acho que tem foto dessa porra. Tipo, eu em pé cagando, cocô no chão. Sério, cara. Cocô no foto. Cara, pelo amor de Deus. Eu acho que tem. Minha mãe acabou de se mudar, eu vou ver se ela acha essa porra. Eu já olhei tantas fotos da família e nunca achei. Se a gente alcançar... Vou colocar 100 aqui. Dólares, Patreon. 100 dólares? Primeiro... Não. 100 dólares é lixo, porra. 100 dólares eu dou... Não, 100 dólares eu dou a minha foto da Xuxa, no máximo. Eu tenho três fotos que explano. A foto da Xuxa, a foto com a camisa do Flamengo e eu cagando em pé. São essas três aí. Glaxo Explanation. Glaxo Explanation, é isso aí. Como pode, mas, cara? Essa foto da Xuxa, eu nem sabia existir. Opa, $1,000 foto da Xuxa. Ah, eu já vi. A foto da Xuxa, eu tô até no Google. Ah, tem no Google? Então, $1,000 a foto da Xuxa com o Daigo do lado. Que ele falou que não lembrava que tinha. E eu vou provar que a memória dele é uma bosta, botou uma foto minha de Xuxa do lado dele. Ah, tá, essa de Xuxa. Pra mim era uma foto com você, com a Xuxa, cara. Não, não com a Xuxa não. Não cheguei nessa. Entendi que era ele de Xuxa. E, posso chegar lá. E aí, não, mas vai lá. Próximo, nível 1, cagação. A gente faz aí os valores aí pra foto do Elapso cagando em pé. Okay. Aquele outro jogo que tinha de celular. Ou você já vai mudar de nível? Não, nível 1. Nível 1, celular. Você quer falar nível 1 ainda? Ah, nível 1, pô. Tem tanto coisa de celular aí. Lembra de um que tinha de espada, que você tinha que pegar a espada nova, era feito na Unreal Engine. Infinity Blade, porra? Isso. Infinity Blade. Porra, isso daí era bom pra cagar também. Era? É, mas só dava aquela tensãozinha que você acabava dando um corte no rabo do macaco antes da hora. Eita. Amigo, tem que ser aqueles jogos que você só pode interagir de tantas em tantas horas, que é basicamente o intervalo entre as suas cagadas. Então você senta pra cagar e você vai construir seus andares do Tiny Tower lá, você vai alimentar suas vaquinhas da fazenda, todos esses jogos. Cara, Farmville foi orientado a caganeira. Foi claramente orientado. Isso. Sabe que também, esses jogos de corrida, esses Endless Runners Infinito, Infinito não, né? Mas Sonic que tem fasezinha. Caraca, o Sonic Dash, o Luna e Tunes Dash. Quase perfeito pra cagar. Tem gente que joga Temple Run e quando o boneco pula, dá tipo uma leve puladinha junto, entendeu? E quando você faz isso cagando. Não, isso é coisa de mamãe. Existe, faz. Mas isso é coisa de mamãe. Tipo, a tua mãe, quando jogava jogo de corrida contigo, que fazia curva jogando o controle pro lado, sabe qual é? Se tiver mamãe já ouvindo o podcast. É, fazia, mas fazia assim, sabe o que fazia. Aí veio o Wii e fudeu quem zoava a mamãe. É. Mas a parada é o seguinte, essa parada, isso é coisa de mamãe, essa coisa de dar uma puladinha, e de papai também, né, de dar a puladinha do na hora da cagadinha. Mas todos esses jogos... É coisa jogos... de papai dar a puladinha de cercadinha ali. É, só o pai que trai, mas não trai. Aí quando dá essa... Machista. Aí quando dá essa porra do... Esses jogos de corrida que tem fase, aí tem todos os jogos da Zynga, do mundo, né? Tem Looney Tunes Dash, tem Vlala Dash. O Temple Run é da Disney, essa porra desse jogo. Tem... Agora é? Ele foi comprado pela Disney, ele não começou na Disney, não. Começou. Tem do Brave, tem da porra toda essa merda também. E tem o do Sonic agora, que o Nini me apresentou esse fim de semana aqui no Rio. Pô, tem e eu dois jogos do hoje. Sonic. Tem dois bem legais. É o Sonic Run e o Sonic Dash, eu acho. Pô, Sonic não, Sonic Jump? Não, Sonic Jump e Sonic Dash. Qual a diferença? O outro também pula. Não, o Dash é tipo o Temple Run. É muito igual. O Jump é um canabout de é, Sonic. O Jump é aquele do bichinho pulando as coisinhas. Porra, cara, aí. Parabéns, hein, Sega. Enxergou o óbvio, finalmente. Maneiro. Porra. E aquele Sonic Colors é um jogo de celular, né, cara? Só que usou pra videogame, né? Porra, pior que Sonic Colors é muito maneiro. Eu fui jogar esse Sonic Jump e eu joguei, tipo, caralho, eu tenho que liberar o Tails. Eu joguei que nem um filho da puta em várias cagadas pra conseguir liberar o Tails. Esse tipo de jogo, eu me coloco esses objetivos. E quando eu alcanço o meu objetivo, eu não sei mais o que fazer. Eu liberei o Tails e nunca mais joguei o jogo. Ah, entendi. Nem pra jogar com o Tails? Não, esse joguei Sonic... tipo uma vez, tipo, yeah, que legal, foda-se. Ah, e sabe o que esse Sonic Jump lembra agora que eu vi aqui? Aquele minigamezinho do Mario de DS, que é o Mario que você tem que desenhar o trampolinzinho que ele pula. E fica vários Mariozinhos pulando, você tem que botar os Mariozinhos em cima do prédio. Porra, eu caguei muito aquele jogo, meu irmão. Eu caguei muito aquele jogo bom pra caralho, mano. Joguinho de DS. Fora que você tem que usar a canetinha, né? É, idealmente, né? Ou desenhar com a porra do dedo mesmo. DS é level 2. DS já é level 2. Então demos um upgrade. Mas peraí, deixa eu falar de um aí, level 1. Fala aí, fala do Clash of Titans. Clash of Clans, cara. Ué, mas tem pro DS também. Clash of Clans? Não, cara, Clash of Clans é de celular só, que eu saiba. Clash of Clans não é aquele que o cara ganha, tipo, 14 milhões de dólares por hora. A empresa? A empresa deve estar ganhando por aí mesmo, viu? Ah, a empresa. Chegaram algum jogador, porra. Já ia instalar agora essa merda. Não duvido nada também. Também, não duvido mesmo. O Clash of Clans é bom porque na hora da cagada dá pra você dar um ataquezinho, né, no amiguinho. Você procura uma partida multiplayer, aí você taca com a cara. Dois minutinhos, você ataca o cara e pronto. Tem um fera lá no meu trabalho que ele trabalha com o iPad aberto no Clash of Clans. Não quero explanar não, mas tem uma paraguaia lá no meu trabalho que faz a mesma coisa. Não vou citar nomes, mas... Essas pessoas... Nego tolera esse tipo de coisa. Depende, quando a pessoa trabalha, tolera. Essa pessoa vai... Oi? Só fala, porra. Vai, Cleratos. Eu tava confundindo com o Clash of Heroes. Ah, não. Ah, tá. Qual é a diferença? Heroes. Errou rude. O Clash of Heroes também dá pra jogar numa cagada. Vamos lá. Esse aí, ó. Passou, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Sabe o que foi isso? Flash! Cagou voando. Aí outro que Rick nem o Baal, é o Baeri? É o Baeri, ele é o Baal. Outro nível é um maneiro de celular. Eu descobri não, foi apresentado há ano retrasado, Canabalt. Jogo velho até já, mas eu não nunca tinha dado pra apresentação. Não faço ideia que porra é essa, é sobre o quê? Canabalt foi o primeiro desses joguinhos de corre infinito e pula 2D. Ah, é? É, mas ele é infinito mesmo, e ele era uma visão ainda meio romântica de videogame, né? Você jogava que era maneiro. Aí ele deu origem a todos esses caras que, tipo, você perde uma agora vida. Você joga porque... Compre uma vida e, tipo, ou então espera até amanhã pra jogar. Que nem o Jetpack Joyride, que Jetpack era muito Joyride. Foda até o enjoar foda desse jogo. É, tem o jogo do Cascão, né? Tu sabe? Que é tipo, essa porra. Que é tipo Jetpack Cascão Ride? Não, mas não tem Jetpack. Mas é tipo, o Cascão, a chuva vem vindo e você tem que correr da chuva. Aí você vai correndo. Tem que pular, dar dive kick o caralho do Cascão. O Cascão rola. Dive kick nesse jogo. E a pergunta é, por que não daria? Por que não daria? Mas a parada desse jogo é o seguinte: Cascão, ele daria dive kick também. Sim. Ele é um desses jogos que você tem X continues, acabou só amanhã. Ali, né? Ou então você paga R$1. Acabou só amanhã, ou você paga pra jogar. Paga R$1. O que é tranquilo, porque tipo, eu pagava isso quando fliperama pra jogar The King of Fighters, entendeu? Mas hoje em dia eu tenho frescura com o celular por causa dessas porra, porque eu sou um babaca. Pior que dá pra levar um papo muito mais denso pro tema do que o tema desse podcast, que é a relação entre o que você pagava de R$1 no fliperama, que era tranquilo, e como você não estaria disposto hoje a pagar R$1. Mas sabe qual é... A gente não vai discutir isso agora, mas sabe qual é, pra mim, uma das maiores razões? Ah. É simples, você não podia jogar pro fliperama de graça em uma cota, você pode jogar outros jogos de graça. É, isso é verdade. Mas olha só... Falaremos sobre isso em outro episódio. Não, deixa eu só dar uma pontuação aqui, que é pra gente até fechar a pauta desse próximo. Parada é o seguinte, eu pagava 30 centavos no seu Zeca pra pegar a bicha do The King of Fighters, com a esperança de chegar no Goianitz, zerar e ver o final. O cara que paga R$1 no jogo do Cascão, sei lá o que seja, ele só tá pagando uma vida. Então, tipo, é só mais uma vida pra você correr um jogo que não tem porra nenhuma. É tipo, cheguei no final da fase. Sabe? Não é? É, não tem jogo, é chato pra caralho, que nem um coito, Ramão. Jogo do Cascão. Mas aí, cara, então, isso é um papo denso. Eu posso falar, pô, pinball não tem final e eu pagava pra jogar uma máquina de pinball. É, exatamente, aí a gente tem que chamar o Solid e marcar uma próxima. Aliás, o Solid hoje ia ser uma piada pronta também, né? Não, o Solid é psicólogo. Mas o Solid hoje era piada pronta também, né? Cocô e Pans, né? Cara, e sabe qual outro jogo bom pra caramba? Sólido? Qual? Sólido, LOL. LOL. Sabe outro qual jogo bom pra caramba jogar cagando? LOL é bom cagando. Tinder. Tinder. Tinder. Pode crer, joguei muito. Você não pode saber que você tá cagando. Paeri, você... Como não? Não, Daigo, você é um jovem, você é um infantil. O Tinder são dois jogos. Tem a fase de preparação, que é a fase de ficar lá com o dedinho sim e não, ou turbo sim, que é o que homens fazem, ou turbo não, que é o que mulheres fazem, e você tem a fase, é tipo Clash of Titans, você tem a fase de você ficar lá preparando o seu time, não sei o quê, e depois tem a fase do X1, que é a guerra mesmo, né? Que é quando, tipo, deu match, aí começa, oi, TC de onde? Sacou? São dois jogos. Então, é nessa hora, quando deu match, apareceu o oi, aí você começa o jogo, você fala, tô cagando, e você? Pode ser, é uma boa. Cara, se você lembra... pegar a mulher com isso, cara, eu vou te agradecer muito, cara, vou deixar um cocô então, na sua... Então, tá aí o desafio, manda pro Baixo Fim de Soco screenshot, manda, a gente vai postar. Pode mandar, a gente dá um jogo pra você, um jogo foda-se. Não, porque nego vai fazer fake e tal. Pode ser um jogo merda. Vou dar um pau no seu cu. Aí você pode fazer o seguinte: mas a parada do Tinder dá pra servir de várias coisas. É tipo, toda uma. É uma suíte antropológica de experimentos. É um RPG maker aquela porra. Tô falando sério. Ano passado, em alguma ocasião, o Nis Inimigo, eu e o pessoal, a gente tava lá. O Killerazzo tava naquela porra, aquele lugar que eu odeio lá, aquele Bukowski. E ele lançou um argumento. Falou, cara, tipo, todo mundo sabe que o Darth Vader é pai do Luke. E eu falei, não, nem todo mundo. E aí ele falou, você tem que me provar. E eu falei, aí eu peguei, abri o Tinder, que eu ainda era solteiro, abri o Tinder e falei, escolhe uma dessas aqui. Aí tinha lá, sei lá, quantas mulheres. Aí eu abri e botei lá, tipo... Deu match, a primeira coisa que a mulher falou, oi, aí ele, o Darth Vader é pai de quem? É, foi tipo isso, o Darth Vader é pai de quem. A primeira coisa que ele falou. Caralho. Tipo, e várias pessoas falando, sei lá, kkk. Não, várias não, uma. Uma falou assim, kkk, não sei. Todas as outras acertaram. Uma sabia, que foi a que eu continuei batendo papo, porque ela falou de community, o caralho. Mas eu também... Uma sabia. que eu também quebrei a cara nesse sentido, que era, quer dizer, o teste foi diferente, mas a questão era que eu achava que toda mulher sabia o que era Hadouken. Toda mulher sabia que era Hadouken. Aí eu podia estar viajando, mas na época eu super achava isso. E aí a gente foi testar e tipo, a primeira mulher falou, o que é isso? Dragon Ball? Acertou! Tava no caminho certo. Hadouken é Kamehameha. Seguro? Boa, maneiro. Gostei. Não, Kamehameha é 5 Hadouken. Sim, mas assim, no Street Fighter 2 não cabia. Só do Capcom, Marvel vs Capcom, né? É, 5 Hadouken ainda, Marvel vs Capcom, pode crer. Definindo aqui o nível 2, é quando você não leva apenas um celular ou um dispositivo multifuncional, você leva já um negócio com o objetivo de usar como jogos, jogos portáteis. Você leva ou você já deixa no lugar? Talvez isso seja um nível 3, tipo meu PSP. É, não, meu nível também. 3 é outro. É. O nível 2 é muito mais irado. Nível 3. Não tá, né? O segundo nível dessa porra é um nível já, de modo geral, pós-2005. Ou pré-95 do Brick Game. Sim, não, mas tem uma lacuna. Tem uma lacuna não, de tempo. Tu nunca levou o Game Boy? Nunca levou o Game Boy? Eu só tinha um jogo. Eu só tinha Pokémon. Porra, eu já joguei muito Pokémon cagando. Também joguei muito. Não, eu também joguei muito, mas era tipo... O Game Boy, como eu só tinha um jogo, era uma coisa que levava um gibi. Eu não sei explicar, mas não tinha variedade, entendeu? Então assim, sim, tipo, não ia levar um jogo pra jogar. Eu tipo, ia levar aquele Game Boy com Pokémon, que era a única coisa que eu tinha. Então, não sei, me soa diferente. Mas eu entendo o que dizer. Eu concordo. Mas agora me deu uma saudade de jogar Pokémon Roots, Pokémon True, cagando. Tem que comprar um Game Boy agora. É uma época romântica da vida, cara. Cara, mas o Pokémon não mudou nada, bilhas. É uma merda. Não, mas a vida mudou, cara. O que a gente tá falando você cagava sem preocupações. Sabe hoje em dia quando você caga tenso? Porque você caga pensando em outra coisa. Eu cago tenso, Naquele dia você cagava e jogava Pokémon e era só isso, cara. A minha maior preocupação na vida naquele momento era... A minha maior preocupação na vida era que se a pilha acabasse, eu ia ter que falar com minha mãe pra comprar mais e ela ia ficar puta, porque a porra da pilha acabava rápido. Sim, porque todo dia o moleque viado pedia pra comprar pilha. Todo dia o filho da puta gastava 4 pilhas, já, porra. Caralho, pilha. E você cagava, assim, acabava a pilha, cara. Era frustrante. Não, pilha no banheiro. É uma coisa que não existe. Mais. Pilha no banheiro? Porra, você não tinha pilha no banheiro? Não, na minha casa eles guardavam pilha dentro do banheiro. Eu tenho PSP no banheiro. Não, fera, Eu entendi, cara. Assim, guardar a pilha no banheiro, porque tipo, você vai precisar da pilha no banheiro, ou tipo, o banheiro não, é uma despensa de pilha? Coincidentemente, na minha casa, guardavam pilha no banheiro. E eu era uma criança feliz por isso. Porque quando acabava a pilha no banheiro, eu só abria o armário. Então tu lançou mão de um argumento extremamente pessoal pra tipo, porra, pilha no banheiro. Tu não guardava a pilha no banheiro? Tipo, tu não mistura feijão com macarrão? Todo mundo faz isso. Só que... Mas peraí, todo mundo mistura feijão com macarrão. Aí que tá. Aí pronto, cheguei onde eu queria chegar. Peraí. Ontem, o inimigo foi discutir com o pessoal que tava almoçando com a gente essa porra do feijão e macarrão. Eu tenho a mesma opinião que ele. Eu acho que não se mistura, eu acho que é falha de caráter. Eu concordo. Eu concordo que existem pessoas que fazem isso. Eu não concordo que elas são pessoas boas. Então a gente tá tendo um aqui, porque eu misturo meu feijão e meu macarrão. Faz muito tempo que eu não misturo feijão com macarrão. Mas eu prefiro feijão com macarrão do que feijão com arroz. Mas, não. Isso é por um distúrbio mental muito grave que eu tenho, que eu não gosto de arroz. Ah, você não gosta de arroz? Isso não, eu acho distúrbio, não. Eu acho cara, que por um segundo... Não, mas por um segundo... Por um segundo eu achei que você ia falar macarrão com arroz. Aí... Não, aí é cansado. Não, macarrão com arroz é muito... Qual o problema de vocês? A minha avó fazia arroz, feijão, macarrão e frango. E a gente comia aquilo. Às vezes tinha farofa. Quando tinha farofa. Não, vocês comiam isso em 4 dias diferentes da semana. Não, a gente comia isso um dia, cara. Era um almoço de domingo da minha avó, isso. É, não, normal. Isso é normal. A gente é viadinho nesse aspecto. Assim, tem que menos, pô. Esse almoço todo pra mundo, mim é muito todo bem mundo monstro, mistura né? Feijão com macarrão, cara. Feijão com macarrão é a parada mais comum que tem. A gente faz a verdade. O bar aqui perto de casa, que é onde é o almoço barato, que é R$10 o prato, o cara é pedreiro, meu irmão. O cara olha pra sua cara e pergunta. Salada ou macarrão? Se tu responder salada, ele ri da tua cara, tipo, saiu com salada aí pra bichinha aqui. Saiu uma salmonela pro fera aqui. Saiu salmonela pro fera aqui. Porque nego lá que come é tudo aqueles mãos assim, feijão com macarrão, parceiro. E vem o macarrão no prato separado, primeira coisa, o feijão vem separado, na verdade, né? E o macarrão vem com o arroz e a carne, né? No prato principal. Primeira coisa que os caras pega a botija assim de feijão, joga em cima, taca, aí o feijão, aquele feijão escorre, assim, aquela montanha vulcânica de feijão, e os caras misturam tudo com a faca e o garfo. Aí os malucos passam a faca assim do macarrão com o feijão com a carne e misturam e comem. É uma parada. Cara, só esse nível 2. Nível 2. Nível 2. Leve o seu PSP e seu DS pro banheiro. Quando você leva o seu portátil pro banheiro, a porra ficou séria. Normalmente você não tá com o intuito só de passar o tempo ali. Aí você já tá fazendo transição. Você está indo cagar porque você tem que cagar. Isso. E não porque você quer cagar e vai levar uma diversão. Não, então não, você... Peraí, como é que é o negócio? Eu acho que isso depende da pessoa também, cara. Sabe qual é? Eu nunca fui cagar porque eu queria diversão na minha vida. Eu sei que tinha um brother lá que tinha Pokémon, mas... Peraí. Isso passa... Eu também gostaria de não ter que cagar. É, vocês dois são especiais. Mas passa pelo fato de que você começa a ver o cocô como um momento de lazer. Que é tipo, você tá trabalhando. Vocês dois não, cara. Eu já entendi. Pô, isso é uma merda ser assim. Eu também ando tendo caganeira agora com a porra do remédio que eu tomo. Mas a parada é o seguinte. Suponha que você tá no seu banheiro de trabalho, tá? Aí você tá trabalhando igual filho da puta. Aí você tem uma sensação de culpa de não trabalhar. Você tem um break. Aí tem aquela hora de, tipo, falar, cara, é o break que Deus permite. Tipo, eu tenho que pagar. Tipo, eu não sei que tipo de trabalho que vocês estão trabalhando aí como escravos. Mas, tipo, não, a maioria dos trabalhos que eu já trabalhei, eu podia só falar, cara, eu tô cansado, vou dar uma esticada aqui. Também podia, mas você também design, e designer trabalha em um lugar que tem, tipo, videogame e sei lá. Ah, fica na moral aí, trabalhou comigo lá, tinha até revista de videogame na porra do chão. Você tá reclamando muito aí. Mas a parada é o seguinte, sabe qual é? Que é tipo aquela parada assim que, tipo, eu posso, tipo, em nenhuma hipótese, o que eu tô fazendo agora, tipo, um momento de lazer. É uma necessidade fisiológica que eu vou transformar em lazer. Porque eu vou, sei lá, jogar 5 rounds de Street Fighter com PSP, entendeu? Entendi. É essa parada. E isso é fantástico. E aí entra um outro detalhe. Entra um detalhe. Pra quem tem mais de um banheiro em casa, por que você tem um banheiro só pra você na sua casa, sabe? Eu tenho. Ou que você trabalha ou que você mora sozinho, enfim. Tipo, isso vira, tipo, o teu, realmente vira o teu trono, o teu palácio. Sim. Porque tu não tem nem aquela preocupação de, tipo, é o seu porra, santuário, seu é, elísio. Pô, será que minha irmã, minha mãe, sei lá, querem cagar? E eu aqui, babacão, ocupando o banheiro. Não, mas eu nunca penso assim, isso é coisa de viado. Penso assim, foda-se quem quer cagar, tô aqui no meu banheiro e eu... Tá, isso é um jeito, eu respeito seu pensamento, mas eu discordo. Mas é tipo, você tem, você esquece da vida, você pode cagar pra sempre se você quiser. E jogar pra sempre, cagando, ou secando o teu cu, entendeu? Parece um pesadelo pra mim. Entendi. Eu não quero cagar pra sempre, não. Eu não pensei nesse aspecto, desculpa. Aliás, eu tô looking forward pro dia que a humanidade vai descobrir uma forma de não cagar. Ou então, tipo, então eu já pensei pra às vezes em usar fralda também. Mas acho que vai trazer mais problemas do que soluções. Well, o Silvio Santos pediu lá, ó. Essa aqui tem meu tamanho? Manda lá pra casa, que depois que eu operei a próstata, eu me vijo todo. Mas vamos lá. Quando você leva um portátil já pro banheiro, a gente tem dois tipos de jogos. Você tem os estilos de ação, que requer mais destreza manual, ou jogos de estratégia, que requer você ficar pensando, são até mais propícios pro momento lá de caganeira. Smash Brothers é o jogo adequado? Peraí. O melhor tipo de jogo é o jogo de luta, nesse caso. Sim, eu também acho. É o ideal. E aí cai no que o Nerd Demigo perguntou, porque ele falou o caso do DS. Smash Bros é adequado? Eu acho que sim, porque agora eu acho que é jogo de luta. Ah, sim. Segue a mesma ideia. Quando eu tava com o 3DS antes de prestar pro loop, o 3DS ficava no armário do banheiro. Aí eu ia cagar, pegava ele, já tava ligado, né? Só abria, e a gente tava lá, jogava online lá de cima. Só joga online. Que isso, hein, cara? É pica. Em casa, a coisa do 3DS é tão lindo que você não precisa nem ligar ele. Isso. E a bateria dura pra sempre. Fechou a tampa e hibernou. E a bateria quase só fica hibernado no meu banheiro. É. Ah, que nem laptop, então, na real. É, mesmo esquema. Mas laptop gasta bateria. É, mas eu imagino que desce também, talvez menos. Lembra quando a gente tava jogando Street Fighter vs Tekken no Vita amarradão? Joguei cagando. Comecei a jogar cagando. Isso aí. Porra, moleque, co-op da cagada, cara. High five. Foi. Aí. Porra. High five. Liga pro Goku aí. Liga pro Goku. Aliás, hoje é aniversário do Goku. Parabéns, Goku. Goku tá de férias. Vamos chamar o Goku aqui no meio da gravação aqui. Chama aí, o que acontece? Eu já ganhei um cagão. Quase todas as vezes que eu joguei Smash Brothers com o Goku, e consequentemente quase todas as vezes que eu ganhei dele no Smash Brothers, foi cagando. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. Cara, ou seja, te humilhei cagando todas as vezes. Mas assim, te humilhei cagando, você nunca perdeu pro Goku, é isso? O Goku nunca te ganhou. Ganhou, claro. Ah, mas aí eu não tava cagando. Ele não tava cagando, entendi. Pensar, né? É. Vai ver o lag também, né? Foda. Mas a regra é clara. Se você ganha de alguém, você tá cagando e a pessoa não tá cagando, vale por dois, pô, vale dois pontos. Que isso? Tá, vale dois pontos. Eu joguei do Goku no Marvel vs. Capcom com a mão nas costas. Caralho? O Nini tirou foto. bragging rights da porra foi esse? Ai, meu Hoje Deus. É aniversário do brother. Bragging foda-se. O... Tá de férias, vê se ele entra aqui que ele tá de férias. Mas é... Jogo de luta, a vantagem do jogo de luta pra você jogar cagando é o seguinte. Os jogos de luta, via de regra, eles têm picos de clímax e pico... Falar toca o bunda de fora e falar em pico é foda. Mas eles têm pontos altos de tensão e de clímax que são muito próximos de uma cagada. Pensa, por exemplo, que você joga uma partida online do Street Fighter Tekken, que eu e que Léo jogamos, ou de Smash Bros. Dura 5 minutos a partida. Menos, um pouquinho mais. Entendeu? Então, é tipo assim, é o tipo de você... tá terminando a partida e você vai ficar naquela tensão de tipo, é hora de limpar a bunda ou é hora de dar o rematch? De confirmar o rematch? Não, mas olha isso aqui, lá. É complexo. Existe. A cagar é uma curva. Você cagar é a lei do mundo, cagar é a lei do universo. Caga filho da puta, foi cagando que eu fiz esse verso. Existe um momento em que você tá cagando e você precisa realmente se concentrar. Você não pode dividir a sua atenção entre outras coisas, porque é o momento do foco ali. Tem um momento do foco pra cagar. E quando você tá no meio do jogo de luta, e isso já aconteceu comigo, eu falo, não, peraí. Ou eu vou ganhar essa luta, ou vou cagar direito aqui. Então, quando você tá entre uma partida e outra, aí fala que... Então, peraí. Então, significa que é um péssimo jogo pra cagar, porque você tem que dividir a sua atenção entre cagar e jogar. Mas o jogo... Mas o jogo perfeito pra cagar, você tem que estar completamente concentrado no jogo? Você não pode, tipo... Não, você não tem que estar completamente concentrado no jogo, mas tem que ser um jogo que você não precisa fazer uma coisa em detrimento da outra, entendeu? Tipo, entendi. É um jogo que ele, a sua mente, a sua memória RAM consegue comportar você cagar e jogar com tranquilidade, sem jogar mal e nem cagar mal, entendeu? Mas aí é aquela parada de, tipo, tem níveis, tipo, aquela caganeira que tu tem que segurar a barriga de tanta dor que tu tá tendo. Não, mas aí é foda. Se aí for uma caganeira foda que tira totalmente sua concentração, aí não tem fazer nada. Não, caganeira foda, amigo, é Instagram. Vai pro Instagram, fica... Caganeira foda, eu não faço nada, cara. Fico com as duas mãos na barriga, tipo, sofrendo. Quero morrer, mano. Sabe qual é? Sim, eu caralho, aí, caganeira foda é muito ruim, cara. Eu fico assim também, cara. Na real. Aí, caganeira foda é muito ruim. É uma das piores coisas que tem, caganeira foda. Ah, tem coisas piores. Eu também acho que tem, porque eu e o Castro devem sofrer muito isso, então a gente tá meio acostumado. Mas tem isso também. A gente já meio tá treinado com essa parada. Essa parada é o seguinte: a gente já não sente mais tanto o cu, nem a barriga. Entendi. Nem a barriga. Cara, isso e quando o cu dói, porque você cagou tantas vezes no mesmo dia? Isso rola direto. Porra, caralho. Chega no final do dia, o bagulho tá zoado. É ruim, galera. Você fica com vontade de cagar e você fala, não, por favor. Não, por favor. Eu quero cagar pela décima vez hoje. O cara começa a querer... Começa aquelas técnicas de vó, né? Comer creme cracker, banana e Coca-Cola, né? O dia inteiro, né? Pra se parar de cagar. Aliás, caganeira é bom por isso, mano. Tu tem, tipo, uma desculpa pra poder tomar Coca-Cola o dia inteiro, mano. É bonzão essa porra, eu perdi 6 quilos em uma semana com isso, cara. Eu nunca entendi isso, mas enfim. Foi muito bom. A parada da Coca-Cola? Não, foi com o caganeiro. Mas o Sr. Tenerete falou que não entendeu alguma coisa. Eu entendi a Coca-Cola, porque quando você tem dor de barriga e vontade de cagar, você toma Coca-Cola, porque a Coca-Cola só fode todo o seu corpo. Cara, não sei, mas eu sou muito grato pelo fato de que, por algum motivo, faz sentido. Ou não faz e eu não quero. Não faz, mas minha sua avó deixava você tomar Coca-Cola. Minha avó deixava. A sabedoria de avó eu não contesto, não, mas. Quando eu tô fudido assim, eu tomo, pego creme cracker e tomo com chá preto. Chá preto faz sentido. Bebidas pretas, né? Será que café também ajuda para dar de cagar? São bebidas pretas. Será que cafeína, será? Deve ser, hein? Deve ter a ver, né? Cafeína, infelizmente. Né? Então pode ser qualquer coisa. Então você pode... Não, cafeína da caganeira, cara. Cafeína da caganeira? Não sei, brother. Cara, quando eu tomo café, eu fico com vontade de cagar imediatamente. É mesmo? Vai ver uma parada tua, né, não? Não, porque minha irmã... Não, estamos te ouvindo. Não, porque minha irmã também tem isso. Entendi. É DNA. Pode ser DNA, pode ser. Deixa o Nidinho me falar, coitado, que ele tava no limbo ali da... Eu tô ouvindo você. Eu vou ter que tomar... Cagar é lei do mundo, cara. Cara, mas é meio que o papo que a gente tá tendo é mais ou menos assim mesmo. É. A parada também é o seguinte, eu acho que pra jogar cagando, o ideal são... Nesse nível 2, né, pelo menos. Porque a parada do videogame, claro, tem o DS, que é uma parada que você abriu e já tá jogando, e tem, sei lá, o PSP, sacou? Que é uma parada razoavelmente um pouquinho mais inferior e não tem tanto assim essa parada de você... A bateria infinita e coisas assim. Então o ideal é que seja um jogo assim que você consiga meio que já entrar no ápice do jogo rápido. Senão, entendeu? Como é que tu aí vai ficar jogando um... Você não vai ficar ali 40 minutos jogando a porra do jogo. Eu até fico, mas depende muito do jogo. Eu já fiquei 40 minutos jogando Bloodborne cagando. Cara, você pode jogar o que você quiser cagando. A gente tá falando de jogos ideais pra jogar cagando, porra. mas eu acho ideal, cara. Às vezes, mas é que o conceito de cagar varia do ser humano. Sabe? Eu já joguei Far Cry jogando, cagando no Vita também. O conceito de cagar super não varia de acordo com o ser humano. Vamos pro jogo bom de jogar cagando no Nintendo 3DS? Might Switch 4. Ace Attorney. Nossa, vai jogar jogo Nossa. De advogado cagando. Cara, você mano, Objection! Mas só as falas já é meia hora, cara. Não vai dar tempo. Nem vai jogar, você vai ler. É, tem diálogo pra caralho. Não, mas ler cagando é bom, cara. Tá ler é ótimo ler cagando, mas não é o objetivo, né? Você não vai jogar. Você é, isso é um problema. Chegar na casa do tribunal, você no máximo vai chegar na fase de olhar o... parada. Tem que estar preparado. Vai chegar no máximo na fase de olhar a cena de crime. Bota o Goku. A interação vai te ajudar na hora que você estiver cagando, entendeu? Mas, cara, falando no Goku, eu acabei de lembrar uma coisa. É, eu acho que todo mundo tem, mas eu não sei. Que nem feijão com macarrão, mas... É, todo mundo aqui tem um amigo que ele só te liga quando ele tá cagando. Ah, caralho, tem. Que isso? Não, eu não tenho, não. Graças a Deus. Explana aí quem é. Não. Eu falo com ele há muito tempo. Eu tenho verdade. Isso aí é coisa dos anos 90. Ah, é? Mas é bom pra gente falar. Tipo, mas é bom pra gente falar da história, entendeu? Ah, sim, com certeza. Aí o Max era um clássico. Aí falava, pô, lá, tá cagando, né? Ele é. Ligava de bobeira, assim, só porque ele ficava sem nada pra fazer quando tava cagando e ligava. É a mesma coisa que jogar, basicamente. Mas era um clássico, né? Telefone sem fio e tal. Sim. Ele pensava em você cagando. Hoje em dia não é muito diferente. Hoje em dia você manda mensagem pras pessoas pelo WhatsApp pelo cagando também. Sim, é verdade. É basicamente a mesma coisa. Só mudou a forma. Forma de se comunicar. Sim, amigo. É verdade, cara. A hora de cagar é a hora da comunicação, né? Você se sente conectado com as pessoas ao seu redor. Porra. Aliás, digo mais. A hora de cagar é a hora que você põe se atualizar no mundo. Porque é a hora que você vai abrir o Globo.com. Cara, eu... Aí. 90% das pessoas importantes que morreram esse ano eu descobri cagando. É mesmo? E tu cagou pra elas, então? Acho isso muito Não. Eu caguei pra mim, porque eu precisava. Entende a diferença? Entendi. Saquei, não caguei pra mim, eu não posso cagar pros outros. Vou ali fazer uma coisa que ninguém pode fazer por mim, né? No máximo, você pode limpar pros outros, só isso. Não, e também não, né? Vamos com calma. Cara, ele não vai limpar o filho. Ele vai ter que limpar o filho. Ah, não. Quando alguém vira e fala, caguei pra você, não pode. Você cagou pra você mesmo, cara. É verdade. Não, mas você pode... Mas se for assim, é tipo, tô com uma punheta pensando na Carol Dias. Não, se tô com a punheta pra você. Não. Você não pode pensando na Carol Dias. Você pode pensar que punheta... Mas aí, entendeu? Mas eu tenho, tô com a punheta pra Carol Dias. A metáfora aí é a mesma coisa. Você pensa que Carol Dias cagando? Nunca tô com a punheta cagando, não? Porra, todo dia. Depois de cagar? É. Nunca foi adolescente, não? Esse aí é o nível 4. Esse é o nível 4, né? Vamos pular aqui mais etapas, né? Mas o... Alguma coisa mais aí a comentar de videogame, não? Bom, como eu cheguei agora, tem que comentar o Pokémonzinho, né? Pokémonzinho é ótimo. Boa. Pokémonzinho é ótimo. Primeiramente, parabéns. Em sua homenagem, são chão de cocô. Muito obrigado. Muitos parabéns. Hoje também é dia do amigo, né? Hoje é dia do amigo. É verdade. Parabéns. Tem isso, cara, amigo? Tem dia do amigo. Ou dar uma pessoa sem sentimentos, né? Tem isso, existe isso. Não, hoje é o dia do fera. Fazer o quê? Dia do fera. Dia do fera, é o amigo, né, cara? E aí, fera, tranquilidade, fera. Parabéns aí, fera. Ligou, fera. Dois aí. Um que o Ninja Inimigo deu um overrule em mim e já mandou do advogado, que era o Might Switch Force. Esse daí, porra, até me traio com isso, porque eu não gosto muito de jogo de puzzle. Eu me traio. Mas o Might Switch Force é um bagulho. Tá jogando aí, né, fera? Tá cagando? É. Ouvi aí, Vietinha. Eu ouvi o Fundinho, né? Ouvi o Fundinho no Killer Ass. Pô, eu ganhei esse jogo aí no Rambo Bando. Isso, no Ninja Bando. É, porra, eu comprei preço cheio. Eu tenho uma tempão, nunca joguei. Rambo Bando. Porra, pode jogar que é bacaninha, cara. Outro que eu gostei também foi o... Bacaninha define bem. Bacaninha, pra mim, é um jogo que você vai jogar 5 minutos e depois vai largar de mão. Bacaninha é um jogo que não merece meu tempo. É legal. Vale a pena dar uma jogadinha se você pegou no Rumble Bundle. Se não pegou, não gasta dinheiro com ele, não. Agora, o Gunborto. Azur Striker Gunborto. Esse é maneiro. Gunborto. Pra jogar cagando? Essa porra. Mó Mega Man 8 bits, essa porra. Eu fico nervosão. E tu não joga, cara. Mega Man cagando? Ah, eu fico nervosão, cara. Pô, jogar Mega Man cagando é meio tenso. Estressado cagando. Muito tenso cagando, entendeu? Não? É, tem só uma parada tipo. Tem que ser uma coisa pra relaxar. É, pode se joga relaxar. Então... Se você caga tenso, não sai, brother. Você é, cara. Assim. É, tranca, né? Meu cu tranca quando fico nervoso. Então não tranca, não? Pô, tranca pra caralho. Minhas últimas duas duas sugestões, então. Pokémon Shuffle, que é de graça. E nada mais é do que aquele... Como é que é o nome daquele jogo que o pessoal joga no Facebook? Porra. Candy Crush? Candy Crush. É, o Pokémon Shuffle é tipo um Candy Crush. E tem porque o Rumble World, cara. Porque Candy Crush é uma merda, aí combina com a situação, né? Caraca, isso lembrou aquela música do Baixo Frente Soul que a gente nunca gravou. Que é aquela? Ela não joga, ela humilha, não ela gravou. É top, score da revista. É a mais mais. Ela arrasana, ainda joga Candy Crush quando abre o Facebook. Facebook. É, nunca gravou. Ah, tristeza. Tristeza. Baixo Frente Soul Records, bons tempos. Baixo Frente Entertainment. É. Melhor jogo desses, assim, de videogame, DS, etc., pra mim, foi, eu comentei lá mais na frente um pouquinho, na verdade são dois até, né, são dois jogos. O Mario de DS tem aqueles minigamezinhos, e tem o um minigamezinho do trampolim, que você tem que jogar os Mariozinhos em cima do prédio. Mariozinho? Aquilo ali, Mario. Os Mariozinhos. Caralho, Mariozinho aqui embaixo, né, do prédio, aqui na galeria, aqui embaixo do prédio. Não ia voltar, Ilaves? O Mariozinho, pô, nunca fechou não, cara. Todo sério? Sexta, sábado e domingo, inferno aqui em casa. Fechou, né? Fechou não? Não, fechou já, muito tempo já reabriu. Eu ouvi dizer que eu reabri, que é feito reforma, caralho. Não, e, pô, tem semana que tem terça-feira, mas pra gringo, é um inferno essa porra. Que coisa não, linda. Não morem onde eu moro, é um inferno. Não morem perto da Marizinha. Não, se eu fosse morar em Copacabana, é sempre que eu gosto de me fuder. Pode crer, cara. Não é você que odeia essa porra nesse lugar. Tá certo. Só vem aqui porque tua mulher mora aqui. Mesmo assim, eu evito. Evito, né, cara? Você mora perto da minha mulher, né? Deve morar. Ah, Copacabana, cara, né, cara? Esse fera reclama de Copacabana desde que ele tem, tipo, 12 reclama anos. Reclama muito, cara. É tipo e ele já a namorada, que ele tá, tipo, há 10 anos com a mulher. Não, mas calma, ela é judia gorda, feminista. O que mais você quer? Mora em Copacabana. Ela é feminista? Não me diga. É só tristeza. Só tristeza, não vai embora. Como a vida dá voltas, não? Fomos surpreendidos novamente, não é não, Smithers? E o outro é o Wario. Wario qualquer coisa. Wario Touch. WarioWare. De DS. WarioWare. Bom jogo. Muito bom. Qualquer jogo do Wario, né, de modo geral, pra cagar. Porque tem aquelas fasezinhas curtas. E aí faz os minigamezinhos lá, tira o pelo do nariz do japonês. Isso não parece divertido, mas é só muito... Que isso, cara? Os jogos do Wario são muito bons. Tu nunca jogou? Os minigamezinhos. Não. Isso é fraco. Não, eu joguei jogo do Wario, sei lá, no Game Boy... Eu acho que é o mesmo esquema, desde sempre. Land, então. Não, não, Wario já Land. Tinha o WarioWare. Já, não sei. Não sei, não lembro. Não sei, eu já primeiro, não primeiro de GBA, GBA, né? Só pra GBA. Primeiro foi de GBA. GBA, não, GBA, não, GBA que é Game Boy normal. Não, GBA que eu quero dizer é Game Boy Color, na verdade. Ah, entendi. É que na época não, do Color. Não, acho que não. Então você jogava era o Mario Land. Nossa, meu Deus, olha a puta. Ah, essa veio lá de longe, hein? Eita, deu pra ver chegando. Deu pra ver chegando. São esses dois. São esses meus dois pitacos de nível 2. Da cagação. Tô com saudade, vou até jogar. Vou até ver se eu como um doce aqui, tomo um glifage pra ver se rola mais uma cagada hoje. Eu jogo muita coisa no PSP para aproveitar o danado, mas a única coisa que realmente serve direitinho pra dar um cagoso é o King of Fighters 98, aquela zeraquinha na casa de Mordei. Quando você diz aproveitar o danado, é aproveitar o PSP ou aproveitar a boa cagada? Ambos. Por que não as duas coisas? Cara. Por que não? Alguma coisa com a outra. Então, tá, pra aproveitar os danados. Ei, não, unir o inútil ou desagradável. Beleza. Aí eu jogo só um King of Fighters 98zinho, uma zeradinha no arcade, ok? Não precisa nem jogar com o time certo, fazer final. Do zero no tempo da cagada? Não, mas aí quando tu joga em casa, é maneiro. Tipo aquela parada de se vogar ou rugar hoje. Sabe qual é? Os pequenos achievements da vida, sabe qual é? Tipo o maluco que tinha Super Nintendo e já era muito viciado no International. E aí a parada do maluco era ligar, fazer dois gols de cabeça e desligar o videogame. Tipo isso. Entendeu? Caraca. Parada assim, pequenos achievements da vida. Galera. Posso ser babaca. Muito babaca. Você tá aqui pra isso, cara. E voltar pro nível 1. Claro que pode, cara. Caraca. Momento mestre Splinter. Sim, cara. Exatamente. Ele não tá aqui há muito tempo, porque tem que fazer o papel dele. Pode crer. O dia desse é porque ele era. Não, é uma diferença do mestre Splinter. O mestre Splinter, ele faria isso sem se ligar que tá fazendo. Isso é, ele faria porque sim. Ele faria porque... Pelo menos eu tô anunciando que eu vou fazer. Você tá anunciando. Eu vou fazer uma vinheta. Momento mestre Splinter. Aê! Eu lembrei de dois jogos que muito bons pra cagar de celular. Um é aquele do KOF. Como é que é o nome? Do KOF? O de dança. Cara, aquele jogo é sensacional. Ah, pode crer. Nunca joguei. Porra, dá muito. Sério, joga, é muito bom. Principalmente se você é fã das músicas do Coop, que eu não sou, eu cago pras músicas do Coop, mesmo assim, é uma renda. Joga que é o nome do Coop. É. Rhythm of Fighters. É, Rhythm of Fighters. Tu me lembrou do DDR. DDR? Cara, jogar DDR caramba, meu irmão. Meu irmão! Isto é Guilherazes, mano. Esse cague em pé. Olha só, isso é nível 5. Esse é o nível 5, cara. Isso é nível de arreio. Já o banheiro todo dançando e cagando. Nossa senhora. Você é aquela pessoa que tá querendo, tá querendo correr direto pro banheiro. Não, que não é celular. Vai dançar mesmo. Vai dançar no banheiro, vai sujar tudo. Vai ser igual aquela piada do Costinho de cagar na meia e rodar a meia. Cagar na meia e rodar a meia. Vai ser que nem um filme do Debi Lloyd. O cara caga o banheiro tudo. Esse filme é excelente. O outro que eu lembrei também é o... Caralho, como é que é o nome do jogo? É Geometry alguma porra? Geometry Dash, eu acho. Wars? Dash? Geometry Wars é aquele de navezinha, não. É Geometry Dash, é um de celular. Que você joga com uma porra de um quadrado, sei lá. É um jogo de ritmo também, quer dizer, é completamente diferente. Que é um jogo... Na verdade, ele é como se fosse um Endless Runner da vida. Só que ele não é Endless, né? Ele tem final, ele tem fases presetadas. E, tipo, a fase é feita de uma forma que é a fase... Tipo, a única interação que você tem com o jogo é que se o boneco pula. Você tem um quadradinho, você pula com um quadradinho. Ah, não, não é aquele Necro? Igual aquele pula... Necro Foda-se lá? Não, tem nada a ver com Necro Foda-se. Não, então não tem. O Necro Foda-se é um roguelike de RPG. É um jogo que basicamente você anda pra frente e tem que pular as coisas. Só que os pulos, eles casam com o ritmo da música, entendeu? Fala. Sabe por que você me decepcionou? Por vários motivos, mas vai. Você voltou ao nível 1 e não fez jabá do Cthulhu vs Santa Claus. Cara, eu ia fazer, mas ele deve estar de saco cheio do que jabá dessa porra. Ninguém compra. Ninguém compra, eu comprei. Compra. Vou fazer mais propaganda no BFS, então. É, pô, faz mais propaganda, você não quer comprar. Mas olha só, ele falou a parada do ritmo, antes de fazer a propaganda do Cthulhu, a parada do ritmo é o seguinte, o Oyandan também é muito bom pra jogar cagando, porque joga uma música, cagou, jogou a música, acabou e ele se limpa. E aquele Harmonite do 3DS, que é da empresa da Level 5, da empresa do Pokémon, é muito bom também pra isso, que é um dashzinho de ritmo, que é um moleque que anda com o negócio do tambor. Sabe qual é o jogo que eu tô falando? Não é ideia. Não. De harmonia, Armor Knight, cavaleiro. É muito bom o jogo. Procurem aí pra 3DS, Michael, tá baratinho. Michael Hero ou Michael Knight? E o Cthulhu vs Santa Claus, que é o jogo do Senhor Eternidade do Comandante Cobra. Cthulhu? É excelente, Cthulhu? Eu já joguei muito cagando também. É bom. Também já joguei ainda cagando. Ainda mais testando, Cthulhu, né? Aí tu já testou testando, muito cagando. Muito, direto. Pô, vou te dizer que Fire Emblem também é um jogo que você caga. Não, que é... não dá. Não, é assim. Você faz. Pelo menos. Ah, é assim. É assim, não dá, cara, mas as batalhas é 2 horas e meia, quase 3 horas. Depende. Não, depende não. Batalha é tudo grande, cara. Você vai passar no mínimo. Tem as batalhas rápidas no jogo, só do começo do jogo. Depois você vai pra 3 horas de batalha. Não dá mais pra jogar. Cara, eu não gosto não, sabe por quê? Não. Eu joguei Projeto da Zona assim. Projeto da Zona tem batalha que é assim, demora pra caralho. Aí tu fecha o DS e vai viver e depois volta pra jogar. Tu esquece o objetivo. É, o bom é essa, tipo, prova das táticas, que é rapidinho mesmo. A boa é você botar os bonecos pra fuder enquanto tu tá cagando. Sim. Que não lembra. Faz isso. Ah, no Fire Emblem é fuder, tipo a Garry's War. Tudo bem, aí tudo bem. Isso. Tu bota os bonecos pra fuder e do nada aparece um filho no futuro que ele volta no tempo. É um lance meio louco. É muito zoeiro esse jogo, cara. É um jogo bom, joguem. Eu quero jogar, se eu vou comprar um DS. Alguém me vende um DS? Poxa, cara, eu tô pensando em vender o meu 3DS pra comprar o New 3DS. Vamos ver. Ah, tá dando mole. Você é todo rico, me dá se eu desse. Eu sou milionário. Porra. Sou milionário. Você é tão filho. Tá vendo aqui chovendo fralda? Olha, tá chovendo fralda. Make it rain, motherfucker. O moleque tá todo riquinho, entendeu? Viaja toda semana aí, entendeu? Caraca, moleque. Aí. Fico estunado, não consegue. Você tá lá. Caiu. Novo som de Salvador. Caraca, vai querer. Vai, de novo. Tu tá no seu StarCraft, tu tá no seu HOTS, tu tá no seu Dotinha, tu tá jogando as paradas lá no seu laptop e vem a vontade incontrolável de dar aquela cagada. Tá, aquela você não tem o que fazer. Peraí, você tá... tira o cabo de força do laptop, vai pro banheiro, caga, continua já e cai a conexão. E agora caiu. Deu ruim. Eu nunca fiz isso, cara. Vocês estão de tu parabéns. Nunca fez isso? Não. Tu é fraco. Não consigo. Eu tenho um banquinho. Tem um banquinho que eu deixo aqui no. É o banquinho do fliperama até hoje em dia, né? Que eu deixo ele aqui já preparado pra isso. Tipo, deu uma merda. Se eu precisar, eu levo o laptop, mano. Mas eu não levo pra jogar, não. Porque. É, sei lá, não jogo muito de computador. Não, cara, eu tô cagando. Vai esquentar minhas pernas. Não, depende. Tem situações que você tá com vontade de cagar no meio da partida, por exemplo. No FIFA, isso acontece muito. Aí no FIFA você pode dar 3 pauses no online. Ah. Eu vou lá, dou pause, cago em 30 segundos e volto. Caralho, meu, tô frescado mesmo. Isso rola no relâmpago. Você volta tudo cagado, nem limpo. E era isso que eu ia falar. O ninja inimigo, ele tá sendo muito otimista, pensando que você tá jogando a porra num laptop. Você geralmente não tá, você tá jogando no teu desktop. Você não tem como você... Você vai levar seu desktop pro banheiro, só se você for... Pois é, você não é que nem a gente, cara. A gente já abandonou essa vida de desktop. Na real, também já abandonei, mas... Eu nunca abandonarei. Pô, mas, oi, Lápis, a parada que me tá pressionando é que você tem um banquinho no coisa só pro laptop. Eu usava o banquinho pra apoiar as pernas porque eu começava a doer depois de um tempo. Aí eu desenvolvi a técnica samurai. Não, eu te respeito. Mas como é que assim, como assim tu meio que... Tu meio que descansava as pernas? É, pô, a gente tava lá o dia inteiro sentado, cagando, lendo Turma da Mônica, uma hora ia doer as pernas, aí você levantava, apoiava no banquinho. Você nunca fez isso? Cara, não. Cara, eu ficava o dia inteiro cagando, né? Segundo. Ah, é, porque vocês não têm o problema que eu tenho. Eu tenho o problema. Qual problema? Não, tem outro problema. Tem problema também, cara? Bem-vindo ao clube. Nossa. Ah, não, porra, você tava na outra pousada, mas porra, eu tava muito feliz quando eu vi na pousada que eu tava, que tinha mamão pra comer de manhã. Meu Deus. Nossa. Porque aqui eu falei, não. Inclusive acordando as pessoas ali. Ah, você tem um problema invertido meu e do Wesley, então. Ah, isso. Tu tem cocô duro, tem episódio verde. Caraca, o que era do céu, senhor da eternidade do avesso. Cara, o senhor da eternidade. Ele é o Slow Cagos. Ele é o Slow Cagos. Pô, deixa eu fico mó feliz de não ter isso. Já pensou, mano? Eu vou 10 vezes no banheiro, 10 vezes ia doer pra caralho, porque o bagulho sai, mano. Pelo amor de Deus. Ia ser fudido. Tu é o macaco de resistência, né? Macaco de resistência. Tipo assim, cara. Caralho. Teu macaco resiste lá no Slow Cagou. Nova vinheta. Não cagou. Ah, tem dia que o povo trabalha assim, cara. Não consigo fazer. Eu levanto e falo, foda-se, já tô atrasado, tem que ir embora. Tá, rapidinho, deixa eu te entrevistar, cara. Rapidinho. Me diz, você chegou pra sentar, cagou tipo metade e desistiu? Teve que cortar o rabinho. Cortou o rabo do macaco. Cara, que horror, cara. Sabe que eu não faço mais isso? Peraí, não faço mais isso, então já rolou. Já fez muito. Mas, cara, o problema é que você continua enfesado. E de uma palavra, é uma merda. A etimologia da palavra é concreta, porque, cara, você tá indo... Ah, é enfesado, é mesmo? Sabe, é que você se ligou, caralho. Porra! Caraca, eu nunca penso tanto em cocô. Cocô não tem importância na minha vida, que nem de vocês, cara. Você caga só pra cagar, né, cara? Eu cago só pra cagar. Se você vai só com metade feita, você não consegue trabalhar direito. Você fica assim, cara, eu preciso ir no banheiro. Sim, você fica na minha. Aí você tá lá naquela reunião de merda. Aí assim, eu preciso ir pro banheiro. Cara, eu não vou conseguir cagar no trabalho. Eu tenho que ir pra casa. Porra, é uma merda. Ou melhor, não é. Eu já falei uma vez que a sua casa é definida quando você já cagou e já dormiu. Ah, então eu tenho casa em... Ah, é, só não dormir. Mas se for pra cagar, eu tenho casa em todo lugar, mano. É mesmo, mano. Caralho. Então, voltando lá, a técnica samurai é o seguinte: você tá sentado ali no vaso. Samurai. Tá. A técnica samurai consiste em você tá lá sentado, você cruza uma das pernas, acho que é a direita, por cima da esquerda, dá uma inclinadinha pra frente. Aí vai tranquilo. E isso já é o lugar perfeito pra você apoiar o laptop. Tô visualizando aqui. Eu geralmente apoio o laptop no chão. Ah, eu não tô visualizando, cara. Não. Tô na minha aqui. E aí você consegue dar a cagada perfeita quando dá, né? E, cara, você pode jogar... Cagada perfeita de perna cruzada não existe. Como é que você caga perfeito? Eu cago perfeito perna quando aberta. Eu cago e perna aberta. Quando eu cago, vamos limpar e o papel tá limpo. Porque aquele, sabe aquele cocô fundamental. Caralho, é o cocô, tipo. Quando você não tem livre. Que limpar, você tá sendo tem que limpar, mano. Esse é bom, né, cara? Porra, puta. É prova de que você alimentou bem. Esse é o melhor cocô. É o cocô dive. O cocô eu peguei. Dive eu... Assim. Teve uma época que eu tava pegando uma nutricionista, ela falava: merda boa, boia, merda ruim afunda. Caraca. Nossa. E aí você mandou ela falou que merda era você. Falou que nunca mais ia transar com ela. É. É, conhecendo o Baer, ele deve ter ficado curtindo. Conhecendo o Baer, a mulher falou assim: caga em mim, ele, nice. Compartilha. Até aí, cara, ninguém pode. Ih, caralho. Puta que pariu. Ele tá rindo de trabalhar essa parada, cara. Não, precisa trabalhar esse tipo de parada, porque tá foda, né? Que tá quase morrendo mesmo. Voltou. Não, isso foi de nervoso, isso aconteceu mesmo. É aquele amigo bom pra tu contar piada, né, cara? Se o maluco fosse. Se você fazer stand-up, você fica amigo do Baer e do Granville, mano. Sim, nego, tipo, você podia ser um merda sem graça, mas nego ia rir tanto da risada do Baer que tu ia ficar rindo. Porra, pode crer. Mas avança aí a história. Caralho, morreu, nossa, cara. Nossa, o cara matando ele mesmo. Ai, meu Deus. Então, senhor Eternidade, você já foi liga mestre, amigo. Mestre. Você, eu duvido que nunca tenha pego o laptop e falado: fudeu, vou ter que terminar essa partida cagando. Não, não, eu nunca fiz isso. Você nunca fez isso? Cara, não dá, você já fez isso. Não tem como jogar StarCraft no. Jogar StarCraft no. Você fez isso? Não tem como, cara. O que eu fazia. Mas você vai lá, você escreve GG, valeu e vai cagar? Não, cara, tem pausa também. Tipo, às vezes eu tento. Tipo, porque no StarCraft. Quer dizer, não sei hoje em dia, mas na minha época, o StarCraft, pelo menos nas ligas relativamente mais altas, o mestre, a comunidade era relativamente decente. Então você fala: caralho, cara, preciso play, cagar. Né? Preciso cagar. Dá 3 minutos que eu preciso cagar. Aí o cara deixa ficar de pouco. Então geralmente rolava isso. Quando não rolava, tipo, rolava a mesma coisa que vai rolar na história que eu vou te contar agora. Não sei se você se lembra, mas tinha uma época que eu jogava pôquer. Eita. Você jogava pôquer online? Eu jogava pôquer online. Ele jogava. E eu não tinha. E na época. Ganhou o campeonato, caralho. Na época eu não tinha laptop, eu jogava no desktop. Então, às vezes tinha dá vontade de cagar, tipo, fulminante, como rola comigo. E aí não tinha o que fazer, tinha que cagar. Então o que que eu fazia? Eu jogava rápido, tipo, eu jogava a mão que eu tava, sei lá, foldava ou jogava. Fold da cagada. Aí, e esperava a rodada. Não, passar. Não, eu ia correndo cagar, aí eu cagava, voltava pra jogar e limpava a bunda quando tava. Às vezes rolava, eu tinha que limpar um pouco a bunda, voltava, jogava, limpava mais um pouco a bunda. Que merda, mano. Literalmente. E ia fazendo isso até conseguir completar. Então, até minha bunda ficar menos é mais ou menos o que eu fazia jogando FIFA, porque no FIFA você tem 3 pausas. Então, como eu tinha como eu tenho um controle sem fio, quando terminava o tempo do primeiro pause, eu apertava de novo a pausa. Tava mais 30 segundos eu ia fazendo. Aí apertava o último. Quem tá repetindo que nem uma hiena, cara? Não, cara. Tô fazendo tudo, entendeu? Caralho, os loucos têm as técnicas secretas, mas tô gagulho de jogar cagando, mano. É sobrevivência, cara. É muito alto nível, cara. Tô gapézio. Sobrevivência. Caralho, cara. Porra, parabéns, mané. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. A gente tem que se virar na hora da. Na hora. Porra! Literalmente. Tô perfeito. Sabe por quê, cara? Porra, eu me sinto em um infanto juvenil agora. Porque o máximo que eu vou jogar dessas porras de online é jogo de luta. Que aí, cara, acabou. Tipo, nunca vou jogar Dota cagando. Ah, mas jogo de luta são, tipo. Ah, não. Já fui jogar Dota cagando sim. Mas, tipo, era com o Bufalão, essa galera assim que me garantia. Não, mas então, já rolou comigo. Jogando Heroes of the Storm. Aí. Desculpa, mas Heroes of the Storm é 10 a 15 minutinhos. Jogo de cuzão, você. Porra, desliga o jogo, vai cagar e foda-se. Exato, mas é qual é? A fila demora pra caralho. O que eu fazia? Eu entrava na fila e ia cagar. Só que às vezes, no meio da cagada, eu ouvi o barulho lá de que rolou. Eu falei, puta, rolou, né? Aí eu levantava, sem terminar de cagar ainda, pegava o laptop, levava pro banheiro e começava a jogar ali. Aí o mestre Splinter jogando comigo, ele mandava assim: Leque, você tá cagando? No Hot isso agora? Recente ou no LOL? Foi recente, foi no Heroes. Foi no Heroes já. Heroes. Entendi, então, loop infinito. Mas... Tem Goku, Paraguai, fica de olho aí que tem um cagão com vocês. Porra, rolou, moleque. enquanto tava jogando aí. É, caralho. Tá valendo. Porra, uma MOBA. Como é que você joga um MOBA no laptop assim, sem. Tu leva o mouse? Tem que levar o mouse? Bom, eu não tenho como porque eu já levei o desktop. É, já o quê? Já levei. Já não levei. Já joguei no touchpad. Mas quando eu joguei no touchpad foi assim, só pra constatar que eu nunca mais ia fazer isso. Entendi. Caralho. Ainda mais que você levou o mouse. Exatamente. Porra, e. Não, peraí. Como é que tu joga MOBA cagando no touchpad? Ah, não, é bizarro, cara. Caga. É, já tá cagando mesmo, né? Foda-se, né? Que é um touchpad pra que já tá cagado, mas, né? Mas que fique claro que MOBA não é um bom jogo pra se jogar cagando. Não, é, não, mas é, isso é pela necessidade. Sim, é pela necessidade. Não, é necessidade de perder seu tempo com essa parada. Ah, eu tinha que dizer. Eu, como jogo no desktop, eu não tenho como levar ele pro banheiro. Então eu simplesmente boto meu personagem no negócio e vou cagar. Pronto. No negócio. Por outro lado, o poker é um excelente jogo pra você jogar cagando. Porque poker você pensa muito mais do que você age. E poker hoje em dia no celular, online, é maneiro? Tranquilo? Tem essas porra tua? Poker Star, poker não sei o quê? Tem as porra. Pô, acho que tá na hora de eu começar a tentar ganhar dinheiro com outra coisa na vida, mano. Comprar uns livros. Né? Poker foda-se, vamos criar um nosso. Poker foda-se. Pode crer, curti, hein? Pessoal, pra você ouvinte que ainda não entendeu os prazeres da vida de jogar cagando, eu vou fazer uma analogia com The Sims. Sabe quando seu boneco tá bolado? As analogias de The Sims do Ninja Inimigo, começou. Porra, mas é pica. Sabe quando seu boneco tá bolado, que ele tá muito triste, falando tipo, caralho, preciso de mais diversão, mas eu também preciso cagar? E você sabe que você vai gastar um tempo levando a sua barrinha de cagar e depois de gastar um tempo pra levar a sua barrinha de diversão, o mundo de hoje não dá pra você gastar esse tempo separado. O mundo de hoje tem que otimizar o tempo transparado para não ir aí. O lance é privada Android. Fica a dica pro futuro. Privada Android. Cara, eu te falar que já tem, hein? Privada com Android. Já tem, que roda Android já tem, que é pra controle de sensorial de se o cara cagou ou mijou pra poder fazer o controle da descarga. Caralho. E é um Androidzinho embarcado. Pra que diminui o gasto de água, é isso? Diminui o gasto de água. Ah, vai se fuder. É, mas pode escrever, já tem. E, assim, acho que nem é parada de ter privada com Android. Acho que tem uma privada com interface com tela, sabe qual é? Tipo o Mictório que o cara bota aulas que tinha pra fazer o jogo do Mictório. Quando eu tava na faculdade, eu tinha essa ideia de fazer um jogo de Mictório. Já fizeram isso no Japão, né? Com certeza. Fizeram. Não, vários, jogo de Mictório no Japão rola. É um clássico irado. É um clássico. Mas o mais simples que eu já vi era que... Não, eu tô falando, eu vi um que foi muito genial, não era nada eletrônico, era só um gol e bolinha. E você mijando. Isso já foi uma vez. Tem do mosquitinho também, né? Hã? Tem do mosquitinho também. Não, tem o clássico do gelo, que você. Todo mundo sabe que o minigame é. Tem mal gelo. Já é gelo, com certeza. Sim. Também tem o clássico minigame, que é você não acertar as bordas da privada. Pode crer. Com certeza. Muito bom. Não bater na trave, né? É tipo. Tipo aquele joguinho lá que o cara criou pra Facebook, esqueci o nome. Esqueci. Depois eu falo. Depois eu lembro. Só que não tem depois. Não tem mais depois, tá acabando já. Se você quiser saber qual jogo o Goku falou, pague o Patreon. Boa. Não, é o Flappy Bird. Alguém pode encostar em nada. É, Flappy Bird. Flappy Bird. Caraca, Flappy Fezes, cara. Faz um cocôzinho boiando na doutora da privada, tá ligado? E ela não pode bater nas portas que vão passando, assim. Então, vamos terminar o programa. Vamos criar um jogo em 2 minutos, enquanto a gente faz o final. O jogo pra jogar cagado. Eu gosto de exame de fezes. Vamos criar agora, em 2 minutos, é o Tempestade Cerebral Flash Cagos. O jogo definitivo pra gente jogar cagando. Pode ser que celular, foda-se. O que você quer quando você tá cagando? Diversão. Rapidez. E alívio. Rapidez, boa, também. Rapidez. Então o jogo tem que ser rápido, tem que ter coisa rápida. Agora go fast. Agora go fast. Agora shit fast. Tem que ser rápido. É do Sonic, então. Jogo do Sonic não, porque o Sonic tá na merda. Um pouco espinho azul que corre. É um personagem que tá na merda, então faz sentido. Caralho, caralho. Caralho, Goku isso, tá em chamas, moleque. Tá nervoso, isso. Tá brutal. Então, jogo do Sonic, vamos lá, valendo. O que mais? Rápido. Jogo do Sonic que tem que ter vários achievements. Os achievements tem que ser em cada 2 ou 3 minutos, que é o tempo de você dar aquela cagada. E tem que ser online co-op pra você jogar com quem mais estiver cagando com você. Vamos lá, rápido. Aqui, anéis devem pegar papéis higiênicos. Qual o tempo médio da cagada? Eu levo mais ou menos 7 minutos pra cagar. 5 minutos, é. 5 minutos, só a partida. 6 a 10, tá bom. É, Luiz, eu posso fora da curva. Então, 6 minutos com desvio padrão de 1 minuto aí, beleza? Pode ser, bom, gostei. Boa. Então, cada partida tem que ter uns 6 minutos. 6 minutos, jogo de corrida intenso, cara. Vai chegar no quarto minuto, que é o momento em que você vai ter que mais dedicar esforço pra cagar. Não, tem que ter alguma coisa que ele vira o jogo. Então... Tem que lembrar a parada, cara. Tem que lembrar a parada que a gente falou que a gente não pode ter um jogo muito tenso, senão você corta o rabo do macaco antes da hora. Pra você pode ser bom isso. Então agora tem que ter uma fase da água. Tem que ter no meio um momento da água. Mas aí a gente tá falando de cocô, não de xixi. Vai acabar alguém mijando na. Vai liberar os esfíncteres todos, é isso? Bem lembrado. Peraí, mas alguém caga sem mijar? Não tem como, é impossível. Não tem como, depende. Não dá, né? Não dá. É literalmente impossível. É estimulação. Olha só, literalmente não tem absolutamente nada pra mijar. Mas e se você estivesse correndo pra tentar fazer isso? E esse é o jogo. Esse é o jogo, né? O run to privada. Porque você não pode mijar. Porque você tem aquele negócio lá que você mija gilete e é foda, mas você precisa cagar. Qual é o nome daquela porra? Caralho, brother. Eu não sei, cara. É uma parada muito suada. Você tem pedra nos rins. Pedra no rim. Aí dói pra mijar. Mas você precisa cagar. Então você precisa cagar. Então o herói do jogo é o Arara, não é mais o Sonic. Tem que mijar. Não pode mais ser o Sonic, tem que sarar. Coitado, cara. É porra, pedra, pedra no, pedra no rim é foda. É, cálculo renal. É, tá, você tem que correr pra cagar, senão você tá morrendo de né? Tu tem que se você mijar, você toma dano. Então você tem que cagar sem mijar, agora go fast. Pera, você já tá cagando então. Não é jogo de corrida, é jogo de. Já tô cagando. I don't know, man. Cara, eu acho que pode ser um metajogo. Você tem que cagar, controlar o fluxo do cocô ao mesmo tempo que tem mini joguinhos. Só pode ser jogo do Wario mesmo, sabe? Cara, mas como caralho você vai cagar sem mijar? Não tem como. Cara, eu não sei, brother. Eu não sou médico. Cara, eu acho que pode ter algum ser humano zoado aí que consegue. Só, se você tiver um super poder de cagar sem mijar. Ah, se você tivesse ido 5 minutos antes no banheiro pra cagar sem mijar, você não vai fazer de novo, né? Vai. Acho que dá. Cara. E digo mais. Ouvintes de Baixo Frente Soco, ajude-nos. Amigos da Justiça, univos. Mandem seus e-mails para eugostdejogos@baixofrentesoco.com contando como vocês tentaram cagar sem mijar. E explique-nos como foi essa experiência. Sem foto, só texto. Sem foto, sem fazer um tutorial. Se você conseguiu, faça um tutorial. Esse episódio parece episódio de 1º de abril, tá ligado? Por que, cara? É muita zoeira, pra ser verdade? Não é, eu só tô impressionado com a seriedade que a gente tá falando nos assuntos que não são sérios, geral. Porra, tu tá aqui há 5 anos já, não tá? Tô. Ah, garoto novo. Que tô te entendendo. Logo você, Paulo Jesus, esse cara tá muito maduro, você, cara. Tem razão, cara, é assunto sério. Pra mim, pelo menos. Serial shit. Então, eu gosto de jogos do baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/group/baixofrentesoco, @baixofrentesoco, @lapso, porra, foda-se, baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco, killerados na casa da sua mãe, baixofrentesoco, o que mais tem? E tem o nosso Patreon secreto, que a gente descobriu, tem que dar dinheiro. Exatamente. É, 13 aventureiros já descobriram o Patreon secreto do Baixo Frente Soco. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Tem que secar. Tem qual é o lema do Baixo Frente Soco? Tem que doar e... Tem que ganhar. Tem que secar. Tem que secar. Tem que secar. Tem que secar. Não, tem que secar, cara. Para com isso. Eu discordo, cara. Não tem nada disso. Ah, cara. Tem tudo a ver. Tem que secar, cara. O cara vai ficar com balanite aí. Cara, quando você for... Quando você vai... Eu assumo que, do contrário de mim, vocês tomam banho todo dia, né? Então, pô, quando você for tomar banho, você vai secar. Vem cá. Eu pensei que a teoria do caixa ia ser... Quando você veste a cueca tá secando. Isso é verdade também. Isso é muito verdade. Entendi. Cara, entendi. A última gota sempre é da cueca. A última gota sempre é da cueca. Sim, até porque não tem muito o que fazer nesse sentido, sacou? É, ela tá ali meio que pra isso, né? É verdade. Isso é, esse é fato. Isso aí, acabou? Preciso cagar. Acabou? Então. Não é zoeira, é verdade. Caralho! Sensacional. Caralho, velho. Baixo Frente Soco, episódio 200. Melhores momentos que nunca foram. Esse aí já entrou. Top 5. Caralho, eu chego aqui. Eu bate nele, mano. Não, você não tá entendendo. O Baer tá parecendo um animal. Depende do que eu faço. O Baer é um animal.